Defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar a edição do Estádio 97 na Energia 97 em nome de Esser. Construindo com valor, em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também em nome de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos! E aí, Dodô? Opa, boa tarde, Domênico! Beleza, Dodô? Tudo ai, bem? Ai, ai, ai. Por merecimento, por tá respeito. Tá chegando a hora. Por qualidade profissional. É hoje, mano? É hoje, RG. Pô, mas já é hoje. Certo. Eu não gostaria que fosse, eu gostaria que isso se adiasse até foi a próxima rodada. Eu sei que já foi, já. Mas é que o mano quer hoje, que matematicamente, de hoje, matematicamente, hoje, matematicamente, decretará. Decretará o título brasileiro, Domênico Gá. Você acha que hoje... Mas por quê? Tem que respeitar o Vasco, era, né? Mano. Game over. Fala a verdade, nós é humilde, tem que respeitar o Vasco, se pudesse, né? Se pudesse escolher a rodada pra ser campeão, eu queria que fosse na próxima, Domênico Gato. Mas, infelizmente, hoje, eu acho que o título brasileiro, matematicamente, será decidido. Ô, mano, já... É quase impossível. O único resultado que salva, Domênico Gato, talvez aí por mais uma rodada do Atlético Mineiro, é... Uma vitória deles contra o São Paulo e uma derrota do Corinthians contra o Vasco. O Corinthians é campeão... É só essa matemática. O Corinthians é campeão, de fato, há pelo menos 4 rodadas. 4? Então, há 4. O Corinthians é campeão, de fato, desde a 18ª rodada, quando o Corinthians assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Esse homem não dá pra questionar ela. Eu cravei aqui e o tempo sempre mostrou que eu tinha razão. Aliás, o tempo é... Ó, Domênico, o tempo é meu amigo, cara. O tempo é o senhor tempo, da razão. O tempo sempre me dá razão. Doa o que doer. O tempo é o senhor da razão. O que doer não, velho. Mas é o... Ô, não, seu Bento. Tudo bem? Seu Bento. Seu Bento. Tudo bem, seu Bento? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? É, começa com... Melhor. Corinthians. Começa os caras falando. Tá bem? Corinthians não fala. É isso aí, Bento. É isso aí. Por isso que vai com força máxima, mano. Só quero avisar força pra você máxima. Que eu não levaria minha família. Não levaria meus filhos. É prudente. Mas não é lugar pra levar família, lá. Né? Tá chegando lá, a torcida do Corinthians tá chegando, sob escolta da polícia. Olha, mano. O mano que conhece lá, porque coisa, já foi muito, né, mano? Uma coisa inédita vai acontecer. Foi uma vez pra São Januário. É, uma coisa inédita vai acontecer no domingo, hein? A gente vai receber a taça lá. Já é, no domingo. Estão viabilizando que, enfim, aí, né, a CBF vai... Pô. Acordou pra ter festa. Tem nada mais ridículo do que ficar esperando até o fim do campeonato. Então, querendo ou não, taça lá. Ô, Bento, existe a possibilidade da CBF entregar a taça pro Corinthians somente na última rodada do Campeonato Brasileiro, que é o jogo contra o Avaí. É ridículo. É um jogo que possivelmente o Corinthians já jogará com a equipe B. Porque o próprio Tite já disse aí que quer, sim, dar férias antecipadas aí pros atletas. Folga, né? Pra poder voltar um pouco antes em janeiro. Pra começar já os trabalhos aí um pouco antes. O que tá certinho. É, concordo. Aí tem muita gente que fala, mas o Corinthians não tá sendo profissional, porque tem brigas aí diretas pelo rebaixamento. Dá uns seus problemas. Porque o Avaí tá lá embaixo e o Corinthians pode ser que facilite aí o último jogo, vai jogar com a equipe mista. Grande M. Eu acho que o Corinthians misto, RG, é mais time que o Avaí aqui na China também. E outro, isso não é problema do Corinthians. Eles estão certos. Essa é a segunda parte da questão. O Corinthians tem que se preocupar com o problema dos outros. Assim como outros times já prejudicaram o Corinthians também em outras oportunidades, É, o Corinthians tem que ficar ligando aqui se o time A, B, C ou D aí tá interessado nessas partidas do Corinthians. Perfeito. O Corinthians tem que olhar o dele, tá certo? E já olhou. Já olhou e foi campeão, inclusive com 4 rodadas de antecedência. É, o time do Corinthians, eu acho que hoje tá pronto sim, bem. E por mais que os jogadores aí pensem, ah, posso estar cansado? Pode estar cansado sim. Mas, por exemplo, quando você vai preparar uma costela, RG, é trabalhosa, não é? 30, 40 horas para ser uma costela legal. É um fogo de chão, né? O trabalho para que você possa degustar a costela começa com uma certa antecedência. Inclusive, a RG citou aqui um período que refere-se a mais de um dia de trabalho. Para ser legal. É um negócio, RG, que gera talvez aí um esforço do cara que vai preparar. É, custo, gera atenção. Ou seja, isso é desgastante. Porque não é só sentar na mesa e comer e apreciar. Você não prepara uma costela com 10 minutos. Ninguém consegue fazer isso. Tá certo? Então, querendo ou não, Bento, é a hora de degustar, velho. Você tá cansado, mas é a hora de sentar na mesa e provar a costela. É isso que o Renato Augusto tem que pensar. É isso que o Cássio tem que pensar. É isso que o Gil tem que pensar. Tá certo? É o momento de apreciar. O Corinthians pode ser campeão hoje e seria de extrema importância esses jogadores estarem em campo, sim. Força máxima contra o Vasco e vamos aguardar o jogo da Globo na quinta-feira. Que o Corinthians faz a Globo mudar a escala, velho. O Corinthians muda a grade da Globo. Aí, Record, abre o mar de novo com o Moisés. Põe o Repetec pra ver se eles empatam, velho. Porque o Corinthians vai vingar a Globo, mano. Isso mesmo. Que maldade. É, maldade nada, é a verdade. Porra, velho. Eu já acabei, viu, Domingo? Então tá bom. Você já acabou faz 2 meses. Deixou, você tá lá, todo mundo deixou, acabou, então vamos lá, vamos jogar. Não adianta. Como diria Mestre Pena, vamos de enfrente. Já tem um farol. Abraça, Mestre Pena. É tanta fanfarronice. É, vamos de enfrente, vamos de enfrente. É melhor deixar falar sozinho. Vamos de enfrente. Seu Bento, vai, seu Bento. Vamos, vamos. Morram de inveja, morram. Meu Deus. Vamos no outro, de um jogo. Vamos ao São Paulo, que pode dar aí, né? Eu vou comer meu açaí. Também, né? Vamos lá. Negócio seguinte, tô esperando o telefone tocar lá, viu, meu? Não tá, não. Meu nome, não tá, não tá. Tá, seu nome nem foi citado. O futebol, esporte também coletivo. Também já era, falaram. A gente tá esperando também. Também não. É bem verdade? Muito caro. É bem verdade que o futebol poderia também me resgatar. Não. Quem que sobrou, seu Bento? Eu. Deixa eu falar um negócio, que eu tenho que curtir a gente. Também não? Também jamais. Porra. Também não. Quem que sobrou, seu Bento? Absurdo! Não, mas olha. Absurdo! Vamos lá, hoje é 21 horas hoje. Sim. São Paulo recebe o Atlético Mineiro. Tá confirmado o time aqui também, viu, Motinha? É. Vamos aqui a escalação do tricolor. Quem? Denis. Bom. Né, Bruno. Bom. Rodrigo Caio. Bom. Lucão. É. Hã? Crim, crim, crim. E Carlinhos. Crim, crim, crim. Hudson. Motinha. Eu avisei. Bom. Thiago Mendes. Bom, Michel Bastos. É. E Ganso. Depois da dengue, de 5 meses, tá voltando. E Ganso. Bom. Luiz Fabiano. E Alexandre Pato. Bom. Bom time. São Paulo tem. E o professor Milton Mota? É, cara, não preciso nem comentar, velho. Não dá, né? O cara que tem medo de assumir ser técnico mesmo, né? Fala a verdade, que tá numa mamata, né? Fala a verdade de passagem, uma mamata. Ele fala que não quer ser técnico, velho. Toda vez que o São Paulo... Não é medo, não. É opção mesmo. É, então, mas é lógico, ele quer ficar na mamata, não quer assumir um compromisso. Ele tem direito de ter essa opção, assim como o Mota tem direito de achar isso aí, mano. Assinar o contrato pra ser técnico, não quer. Entendeu? Então, o cara quer ficar na vida boa, né? Vai o cara lá, quer ser marido, mano, mas ele só quer pegar a mulher à noite na hora de deitar. Então. Tem que aguentar ela mandando lavar a louça, aguentar ela gastando cartão. O lado bom do marido, todo mundo quer. Cara, mas hoje é um jogo importante pro São Paulo. Se São Paulo almeja aí realmente o G4, almeja a Libertadores, e eu, particularmente, minha opinião, o São Paulo seria muito bom estar participando da Libertadores, mesmo que o São Paulo não vá com os milhões de jogadores, medalhões, mas que monte um time arrumadinho, que monte um time... Ou seja, o que você tá pregando aqui é ir de regata no fazano, é isso? Exatamente. Mas se tiver dinheiro pra pagar a conta, cara, ninguém vai te olhar, não. Exatamente. Você tem o convite, você tem a roupa, camisa do São Paulo. Eu aposto com você, se o Neymar aparecer de regata no fazano e chinelo de dedo, ninguém vai falar nada pra ele. O São Paulo tem pagar, camisa. Ué, na Libertadores, onde o São Paulo chega, o pessoal sabe quem é São Paulo. Montou um timinho arrumadinho, impõe respeito. Então, o São Paulo é muito bom pro São Paulo disputar Libertadores. Entendeu? Porque aquela história, muita gente tá falando assim: ai, mas esse ano que vem não é pra pensar nisso, é pra pensar na parte financeira, arrumar casa e tal, papapá, porque o São Paulo vai jogar com um time horrível, passar vergonha. Veio. Mas tá imitando o Sombra? Não, tô falando um monte de torcedores que eu tô vendo falar na internet. Ô, meu, tem, pra que tem já, pra meu. Libertadores, pra passar vergonha? O São Paulo é um time tradicional da Libertadores. Tem o já, São Paulo é um dos maiores vencedores da Libertadores no Brasil, certo? O São Paulo tem camisa, o São Paulo tem que aparecer, o São Paulo precisa de dinheiro e a Libertadores traz isso. O São Paulo vai pra jogar, leva a torcida na Libertadores, que a torcida do São Paulo ama a Libertadores. Então... Faça por onde, né, Matheus? O São Paulo tem que estar na Libertadores ano que vem. É. Então, esse jogo de hoje é importante pro São Paulo conseguir uma vaga. O Atlético não acha tudo isso que todo mundo fala. Ah, galo maravilhoso. Entendeu? O maior de Belo Horizonte. E o São Paulo tá convicto. E o Milton Cruz conhece o São Paulo como ninguém, que tá lá e sabe quem é os caras. E é amigo dos caras. Não pode nem falar que tem... Olha, tá tendo alguma coisa. Porque os caras são tudo ali, ó. Aquela panelinha, Milton, Rogério, Luiz Fabiano. É tudo junto, colado. Então, tem que fazer o trabalho. A obrigação deles é ganhar, velho. Mas, ô, Motinha, eu ouvi... Eu não sei qual a sua opinião com relação a isso. Que o Rogério Ceni teria pedido Paulo Autuori. Você gostaria? Não sei se isso é uma informação mesmo. Não sei se é boato. Foi o que eu falei ontem. Eu ouvi. Não, o Rogério falou que o Paulo Autuori é um bom técnico. Não falou que ele pediu. É que ele elogiou. A pessoa me disse que ele pediu. É que ele elogia o Paulo Autuori. Ele gosta muito do Paulo Autuori. Mas, Mota, como diria outro, perguntaram ao fim. O Rogério. Estou saindo do clube. Então, exatamente. Ele não vai ser mais jogador. Por que ele tem que pedir? Ele não vai ser duro. Não. É São Paulino. O Paulino é o Mota. Aquela história. O Rogério, mais cedo ou mais tarde, Motinha, ele vai assumir um cargo sim, no São Paulo. Não, mas aí agora, ele traz o Paulo. Ele não vai ter mais influência. Se ele tiver um cargo, ele pega a caneta e ele traz o Paulo. Agora, eu acho errado ele que tá deixando o clube, ó, que eu sou fã do Rogério. Chegar pra ele e falar assim, eu peço... Se ele fez isso, que eu acho difícil... eu peço o Autuori. Se ele não vai continuar atleta, então ele espera ter a caneta e aí ele escolhe o técnico. Claro que não. Se você quiser tomar uma água de coco e sair do teu quintal, um dia você precisa plantar o coqueiro. Peraí, é que a opinião do Rogério tem um peso 2, gente. Rogério tem um peso 2. Baita jogador, fala a verdade. Ele é um mito, ele é o cara. Ele é o cara lá que manda e desmanda, na boa. Você queria que ele virasse peso 2. Você queria que ele virasse diretor de futebol agora, Moto? Acabou de jogar em Vai descansar um tempo. Sabe, dá um tempo, volta, sabe? Vai estudar, como ele falou que mesmo. Ele mesmo falou que vai estudar. Dá um tempo, entendeu? Depois volta. Motinha, quanto tempo você acha que é importante o São Paulo definir logo esse técnico? Eu tenho uma ideia, é o seguinte, o velho. É o seguinte, o São Paulo vai trazer os jogadores que ele quiser. Ele não vai escutar técnico. Porque, independentemente de técnico? Eu acho que o Gustavo que está escolhendo o time, como o São Paulo sempre fez antes, não escutava técnico. Tem essa de, vou trazer o zagueiro que chuta com a esquerda ou que pensa com a direita. Entendeu? O São Paulo vai fazer o que ele fazia antigamente. Traz o jogador, o técnico tem que se adaptar. E se eu pedir pra você... O São Paulo não vai trazer o um medalhão. E se eu pedir pra você, Alexandre, pede pato diretinho, você não vai trazer? Você não vai vir. Porra. O São Paulo não vai trazer um técnico medalhão. São Paulo vai trazer um técnico que se enquadre nas condições atuais de São Paulo. Que é de cautela e trazer jogador não tão tarimbado. Certo. Sem ser de nome. Essa é a condição do São Paulo. E o técnico que chegar aqui... tá sabendo disso. Então, o que no máximo ele pode falar assim, olha, o cara vai chegar e falar assim, vê o time e falar assim, olha, eu acho que a gente precisa de um lateral. O Gustavo vai lá, vai buscar um lateral em algum time. Ele não vai dar nome, né, Montão? Exatamente. Antes da gente partir para outra agremiação, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Itaipava, futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Engove, vai pra balada. Bom, engove pra você, se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também Nobre Esser, construindo com valor. E promoção chegou a sua vez com sócio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 de Titan todos os meses. E eu vou falar de Recubriplast agora, meus amigos. Falar de Recubriplast porque é o seguinte: você aí que tá com problemas aí de infiltrações, problemas de goteiras, tá com problema de umidade, e quando começa aquele tempo meio... Agora vai começar esse tempo aí, todo dia, né? E final de tarde, tá, começa também, aquele negócio de chuva. Pra mim é ótimo, porque ele tem trajeto em São Paulo. Mas vamos dizer uma coisa, você fica desesperado com a grana. Ih, vai chover, vai complicar tudo, meu. Eu tô com problema de infiltração, de goteira. Corre com balde. Você não tem que ter correr com balde. Não, não. Acabe com esses problemas. Você tem que proteger a sua casa. Proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Aí sim, aí lógico, é sim. Recubriplast é um goleiraço, velho. Fecha não tudo, passa é uma muralha. Nada. É muralha. É o mito. É o São Marcos do é o mito. É bom pra caramba, é, seu Marcos. É o mito. É o Rogério Ceni dos impermeabilizantes. É o Cássio dos impermeabilizantes. Sim. É o... Como é que chama o goleiro Santos, velho? Vanderlei. É o Vanderlei. Não. Vanderlei não? Por que Vanderlei não? Não, não. Tá louco? É o Vanderlei do gol, ai, do Recubriplast. Ó, Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Olha que legal, o Recubriplast, meus amigos, é o único com garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site muito legal para você acessar. É o sinteplast.com.br. Então é só acessar, você consulta todas as lojas lá. sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Bruno, né? Pro Antônio Sérgio, o Rodrigues e o Cafu das lojas comercial Rafael. Cafu! Cafu. Rapaz, os caras tudo ouvindo a gente lá da Recubriplast. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E agora, antes da gente partir para as duas últimas agremiações, o Mano vem com o recado da Bozano. Vamos falar de Bozano, Mano. Vamos lá. Opa, vamos lá, Domenico Gato. É, malandro, véspera de feriado, hein? Tem que estar lá bem barbeado, senão você não vai pegar ninguém, velho. Vai parecer um arame liso. Só cerca. Nossa senhora. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia P-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele tá áspera, velho. Sua pele tá vermelha. Sua pele tá cheia de caroço. Tenho certeza que depois que você utilizar a nova linha Bozano, sua pele vai parecer bundinha de bebê. Vai parecer a panturrilha do Portugal, que não tem pelo. É, não tem pelo, não tem é nada, verdade. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai levantar o braço agora no metrô? Você não precisa ter vergonha. Não vão achar que estão exumando um corpo. Você vai estar cheiroso, velho. Vai estar cheiroso e não vai matar quem tá embaixo. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Exato, 97. Oi, mano. Domenico Gato, tem um kit também top aqui. Não, pode pôr a vinheta, que essa vinheta é boa. Põe de novo a vinheta. Vamos lá, vinheta. Exato, 97. Vinheta robótica, mano, boa. E ouvinte que ligar aqui, Domenico Gato, e disser o seguinte... Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. O cara ganha um kit top da Bozano, tá bom? Legal, né? Show de bola, boa. Vamos agora... Santos! Let's go! Ah, vocês? Santos RG. E aí, Martinha? Cadê o seu Bento? Foi embora? Seu Bento, tá nele, velho. Piriri, piriri. Ele falou, não aguento mais isso aqui. Vai embora. Ele piriri, piriri, piriri. Eu não sei, partiu feriado. Ele começou a botar a mão no estômago, na barriga, velho. Assim? Foi embora. Piriri, Domingo. Como piriri? Ué, você nunca deu vontade de você. Piriri, piriri, foi. Aliás, a Gretchen declarou hoje, vocês viram? Não, declarou. Ela gastou 500 mil reais pra, em plásticas. Pra ficar com aquela cara que ela tá? Ah, então, de... então precisa pedir dinheiro de volta. Ela o médico. Precisa. Pra ficar com aquela cara, ela gastou tudo isso? Não, vocês ouviram falar que ela gastou com cirurgia no rosto? É. Não. Eu falei que ela gastou. Ela está no site. Não, mas a gente vai no geral também. Pra ficar daquele jeito lá, ela gastou isso aí? Tá aqui no site. E a Gretchen tá aqui, ó. Ela declarou em biografia que gastou 500 mil reais em plástica. Quem que leu a biografia da Gretchen? Aí, olhando a Gretchen... A Gretchen foi um mito dos anos 80. Olhando a Gretchen... Sorqueira quer não. Até aí... Fala pra RG. Sim, olhando hoje a Gretchen... Todo mundo queria pegar a Gretchen. Até aí Ruth Rons também foi um mito. Não, mas olhando a Gretchen hoje, dá pra entender então que ela gastou 95% no corpo e 5% na cara. Ah... Fala, Motinha. Ô, Mota, vamos logo, que a tua estabilidade aqui tá igual o marido da Gretchen, velho. Tá trocando, tô brincando. Vai logo, vai. RG, sim. Santos e Flamengo hoje na Vila, né? Flamengo às 22 horas. Obrigação, Flamengo! Né? Flamengo! O Dolly falou, é que vai pra cima, RG. Não dá pra abandonar, time titular. Tem que continuar com a mesma seriedade, né? Mesma pegada, né, RG? Lógico. E já começou sendo beneficiado, pelo menos por enquanto, com um jogo que foi o do Sport, ontem que tomou, né? Ontem não, foi final de semana. Foi o Cruzeiro. Aliás, quando começou a rodada. O poderosíssimo Sport de Recife. O Cruzeiro meteu 3, né? Fora o baile. Sport. Fora o baile. Mas em compensação, o Cruzeiro chegou, né? Seria pior se o Sport... 53, né? 52. Aí é 55, né? Já passava, né? Exatamente. Então é isso, RG. O time titular pra hoje. Manda. Inclusive com os jogadores que estavam na seleção. Viu? Sim. Vamos lá. Menos o Lucas Lima. É Lucas Lima, não. É, Vanderlei. Bom. Daniel Guedes. Regular. David Braz. Regular. Gustavo Henrique. Bom. Izeca. Bom. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. E Marquinhos Gabriel. Bom. Giovani. A regular. Ricardo Oliveira. Bom. E ele, Gabriel. Bom. Gabigol. Bom. Professor Doriva, RG. Ótimo. Certo. É isso aí. Bora pra cima, garantir aí, segurar essa quarta posição, porque os caras estão chegando. Nós do Flamengo viemos com todo o êxito e intenção para virar esse jogo. Será? O Flamengo busca vaga no G4. Pode ter certeza. E vamos torcer pro Flu dar uma seguradinha no Grêmio, né? Quem sabe? Ô, RG, esquece. Vai que. Esquece isso aí, RG. Vai que. Ô, RG, você tá contando com o Fluminense, esquece isso aí. É, futebol. Ah, só uma informação aí. 5 pontos do Grêmio. Já que tava falando se do Santos. O Grêmio perde, o Santos viu? Ganha. Até que tava falando do Santos. Teve um zum-zum-zum. Teve um zum-zum-zum essa semana, Domênico. Que o Santos estaria interessado no zagueiro Ogum. O zagueiro valente que briga com a gente, que joga demais. Ogum bom é no Pai de Santo. Mas, falaram que agora, além do Santos, tem um concorrente na condição de Ogum, o zagueiro. É o Corinthians. Perguntaram no fim. Que o Corinthians não estaria interessado no Ogum. Não acredito. Meu Deus, o futebol está acabando. Alguém conseguiu. Alguém planta muito bem, porque é um zagueiro horrível. Com relação a esse jogo aí, Grêmio e Flu. Não, vamos nos esquecer que nas quartas da Copa, o Grêmio pegou e o Grêmio deve estar com o Flu por aqui. Viu? Também, agora, tem outro jogo que pode ajudar o Santos. Não aí, vai acontecer de novo. Assim, né? Chapecoense e Inter. Sim. Que jogam também, daqui a pouquinho, 19h30, lá em Chapecoense. E a Chapecoense tá azucrinando a vida de todo mundo então lá, velho. É um jogo importante também para o Santos. E o Inter perdeu o principal jogador, né? Que era o Valdívia. É, que coisa. Mas aí tá, eu acho. Ele machucou, não? Operou. Joelho. Seleção Olímpica, ele ferrou o joelho. E tá fora até das Olimpíadas. Possivelmente. É, tomara que você não pegue não, gente. Então tá bom. Bom, é isso aí. Torcer foi isso. Fala de nós aí, ô Motelho. Só gostaríamos de dizer no nosso total repúdio a arbitragem ao Zil Tendência e a Xuxa. Também então, foi um resultado bom pro Santos. Também. E em jogo confuso aí da arbitragem, né, Dodô? Palmeiras empatou 3x3, né? Começou perdendo logo no início aí, levou um gol. Depois teve a virada. E no final, né? Heróico! Vamos por partes. Heróico, vírgula! Muita coisa que aconteceu, não, pera, né, pera. Também. Vamos por partes, porque é um jogo bem complicado, pode ser. Puta jogo louco, velho. Vamos esclarecer o. Vamos esmiuçar, Domingo. Isso, exatamente. Pô. Devagar, vamos chegar lá. Começou o jogo, Palmeiras muito mal. Mal demais. Tanto que há um minuto tomou um gol grotesco, né? Sendo que o Zé Roberto, que não deveria estar marcando aquele jogador na área. Aonde estavam os zagueiros, eu fico perguntando até agora. Eu fiquei olhando, procurando. Falei, cadê os caras que estão lá? É, aconteceu alguma coisa não ali. Tinha ninguém dentro da área, cara. Quem estava era o Zé Roberto, que era o lateral esquerdo. Estava lá no centro da área, que também não é a dele, né? Não é a dele ser zagueiro. E aí aconteceu o que aconteceu. O cara saiu por trás e fez o gol. Bom, um minuto de jogo, um minuto e meio, por aí. 1-0 para os caras. O Palmeiras ficou nervoso. O Palmeiras já estava ruim. Começou mal, ficou pior, piorou. O Atlético também não tava todas essas coisas. O Palmeiras deu um chute no gol no 45 minutos. O Atlético poderia ter ampliado o jogo no primeiro tempo com uma jogada do eu esqueci o nome do rapaz, ele que tinha dois na marcação dele, mas ele conseguiu se livrar dos dois, bateu, passou raspando a trave esquerda do goleiro do Praz. Quase que eles abriram o segundo gol e ficou por aquilo, né? Deveriam ter feito o segundo. O Palmeiras chutou uma bola no primeiro tempo, Dudu. Impressionante. Exatamente. Uma bola e no acho gol. Que eles chutaram uma sete. Uma sei bola não, no gol, Palmeiras. Quatro ou cinco eles chutaram. Virou o primeiro tempo e aí o Marcelo viu que o time estava muito grotesco. Ele meteu o Gabriel, né? Meteu o Gabriel no lugar do Rafael Marques. Não jogou nada, hein? Que não está jogando absolutamente. Olha, o Rafael Marques é uma coisa assustadora. Porque o Rafael Marques, no começo do até pouco tempo, vai, até, sei lá, julho. Ele tá jogando aquele futebol que a gente dizia que ele jogava antes dele vir, é isso, Domênico? O Rafael Marques, ele começou o ano no Palmeiras e até junho. Ele jogou. E era um jogador que era daqueles caras que falam assim, se alguém tiver que sair, pode sair qualquer um, menos o Rafael Marques. Era bem por aí a coisa. Ele mais 10. Era bem por aí. Hoje, é o contrário, ele não pode jogar entre os 11. Que coisa, né? É incrível, mas ontem é incrível, cara, mas caiu de produção assustador. Eu não sei se ele voltou a ser o jogador que era, se ele teve o alto da carreira dele nesses 6 meses aí, ou se ele ficou um pouco ressabiado que os caras não querem renovar com ele e caiu mesmo porque foi, ferrou, descambou. Ele mesmo jogou a toalha, o que pode ter acontecido também. Ou mas isso não dá pra saber, isso não tem como a gente saber. Acho que o cara tem algum problema. Se o cara tem algum problema pessoal, a gente não sabe, né? E o Marcelo, sabiamente, trocou, né? Porque tava muito ruim, muito ruim. Aguardando o Palmeiras, ele tava jogando exatamente o que tava vindo jogando. Não adiantou nada os 10 dias parados. Não adiantou porra nenhuma, porque tava jogando muito mal, muito mal. Segundo tempo, beleza. Voltou, trocou o menino Gabriel. O Gabriel Jesus já entrou no lugar do Rafael. Colocaram o Arouca pra já pegar ritmo de jogo. Melhorou mais ainda o time do Palmeiras, né? Porque tirou o Amaral e colocou o Arouca. E aí sim, vejo uma coisa bacana, que é a dupla de volância, como dizem aí, né? A volância, não deixa nunca, é a volância. O Matheus Salles junto com o Arouca fizeram um trabalho legal, legal. Não é nada comparado ao que o Gabriel estava fazendo junto com o Arouca, antes de se machucar, mas vem fazendo um trabalho bacana e tal. Melhorou, o Palmeiras foi, empatou o jogo numa jogada individual do Jesus, né, do menino Jesus. Ganhou no peito, no alto do cara, foi embora, foi brigando. A bola sobrou pro Robinho e fez o gol. E aí o Palmeiras empatou o jogo. Na sequência, Niki, o Palmeiras virou o jogo. Virou numa cabeçada bem forte do Jackson no escanteio cobrado, né? E que quase que se machucou também, o Jackson, que bateu a cabeça na outra cabeça do jogador do Atlético do Paraná e quase machucou, mas tudo bem, voltou 2-1 Palmeiras. E aí, cara, eu vou dizer uma coisa pra você, o Atlético ficou perdidinho. Palmeiras poderia ter feito o terceiro, perdeu o gol inacreditável do Dudu, dentro da pequena área, ele e o goleiro sozinho. Acho ele ficou assustado. Eu olhei 2-3 vezes o lance e eu vi que ele ficou meio assustado, tipo assim, vão marcar impedimento. Nem ele quando, acredita. Na verdade, ele estava numa posição completamente natural que valeria, né? Valeria, o gol valeria, porque ele estava numa posição que ele estava vindo de trás. E ele mesmo ficou meio assim, e era que ele viu que tava valendo, e o goleiro saiu, ele se assustou e bateu, e a bola saiu. Um gol fácil. Abriria lá o placar, né? Faria o gol. Depois perdeu um gol inacreditável do Cristal também, dentro da pequena área, na grande área ali, perto da marca do pênalti, ele chutou, a bola subiu que nem uma loucura. O Domênico, esse aí não é do Ramo, hein? O Cristaldo estava muito mal ontem. Ele não é do Ramo, não. O Cristaldo. caiu de produção. Cristaldo hoje não pode jogar no time do Palmeiras. Mais um que não pode jogar no time do Palmeiras, entendeu? Ele pode ter raça, tudo, vontade, mas infelizmente não dá. Ô, Domênio, não dá. Os caras falam, mas ele tem vontade. Eu tenho vontade também de pegar a Julia Roberts, mas não consigo. Ontem ele pegou uma bola, rapaz, que foi lançada pra ele no primeiro tempo ainda, o Portuga. A bola foi lançada pra ele. Ele tava praticamente, ele ia sair na cara do goleiro e ele se atrapalhou com a bola, ele escorregou. E não aconteceu nada. Ô, Domênico, eu tinha um professor de matemática na quinta série que falava assim: lhe falta recurso. É. E pro Cristaldo não tem recurso. Falta recurso, falta técnica, recurso. Falta bastante coisa. Falta pré-requisito. Mas tudo bem, né? O que aconteceu foi o seguinte: o time do Atlético do Paraná fez uma mudança lá daquele menino, acho que é o Everton que entrou. Everton. Acho que foi Everton. Ele entrou, ele mudou o jogo, incrível. Ele botou um salseiro na defesa do Palmeiras. Fez um gol de fora da área. Do Atlético Paranaense, Evandro. Evandro, Jogador de São Paulo. Era de São Paulo. Evandro. É ainda. É, então, esse Evandro aí, ele é menino, hein? É menino. É bom jogador. Ele bom foi jogador. Lá, ele cortou, numa bola e chutou. Fica pra mim, fora. Por favor. Numa outra, ele fez a mesma jogada, cara, e fez o gol. Beleza, os caras empataram o jogo. E até aí, tava indo tudo bem, RG. Meus amigos, tava tudo, viu, mano? Não sei se vocês assistiram ou não. Tava tudo bem. Até aí, tava tudo... Tudo legal. É, parecia Engove, né? Né? Tudo bem, tudo bom. Tudo bom. Só que aí aconteceu o seguinte, uma falta pro Atlético do Paraná. Na intermediária, acredito que uns 8 metros da área do Palmeiras. Acredito que uns 7, 8 metros da área do Palmeiras. O jogador caído, o juiz parou, marcou a falta, tal. Nisso, a bola foi... mais pro lado do Atlético do Paraná, do campo do Atlético do Paraná, do que ficou no Palmeiras. O Dudu pegou essa bola e viu que foi falta, ele jogou pra trás a bola. O cara pegou a bola do Dudu, veio vindo com a bola na mão. Certo. E a 5 metros da onde foi a falta, ele bateu pro menino que ficou cara a cara com o Prass e eles fizeram o terceiro gol deles. Aí você me pergunta, tá errado? Não, não tá errado. Tá e não tá. Eu fiquei preocupado com a ingenuidade da defesa do Palmeiras. Isso me preocupou bastante. Isso, foi muito. Porque é o seguinte, você não pode ficar... Ficou muito claro, né, velho? Não pode ficar inocente, esperando, né, o juiz apitar ou qualquer coisa. Você tem que ficar ligado o tempo inteiro. E ali nem foi, no colégio. Foi uma ingenuidade. Parecia coisa de colégio. Nem no colégio. Sabe? Pelada, né, velho? Pelada. É gol de saída. Por outro lado, manda a regra, né? Que o jogador que tá caído no campo, que tá sendo atendido e o juiz parou, ele tem que levantar ou dar o ok que tá tudo bem. Olhem que quando o cara bate, ele está no chão. E quando a jogada tá quase pra fazer o gol, olha no, na câmera que os caras colocam de longe, ele vê que vai fazer o gol, ele levanta correndo, né? Mas tudo bem. É uma ingenuidade da defesa do Palmeiras. Eu até vou deixar pra lá, ô Mota. Vou deixar pra lá. Gol. Na sequência, os caras ficaram muito nervosos. O time do Palmeiras ficou muito pilhado. O que me preocupou, mas muito. De novo, né? Muito pilhado. Todos os jogadores muito pilhados com um jogo que realmente valia muito pro Palmeiras. Não valia muito pro Atlético Paraná. Mas me preocupou porque vai ter um jogo muito pior do que esse emocionalmente falando, que é o Santos. E pode os caras ficarem pilhados demais a ponto de perder a cabeça. Isso me deixou muito preocupado. Agora. Como perderam contra o Santos na Paulo de final. O que aconteceu foi o seguinte. Aí o Palmeiras ficou pilhado. Teve um lance que teve uma falta do lado esquerdo do campo de ataque do Palmeiras. Devia ter uns 15 metros da área, mas bem na lateral. Sim. O jogador do Palmeiras pegou a bola pra bater e o time do Atlético parou. Sabe aquela coisa? Não tinha nenhum jogador caído. O time do Palmeiras bateu rapidamente esse lance. Certo. Pro jogador do Palmeiras que vinha entrando, se não me engano, acho que era o Dudu. Ou o Dudu que bateu, não vou lembrar o jogador. Não, era o Cromossomo X lá, o Alexandre. Não, não. Não era? Não, não. Ele até brigou? Ele recebeu já, partindo pro gol, e ou ele ia bater pro gol, ele poderia perder o gol. Ou ele ia cruzar pra área porque tinha mais outros jogadores, mas ele tava saindo praticamente ele e o goleiro ali. Porque, e aí até o zagueiro chegar, ou ele ia bater pro gol, ou ele ia cruzar. O juiz parou e mandou voltar. Dois pesos e duas medidas. É isso que os caras ficaram nervosos e aí o bicho pegou, porque os caras ficaram puto da vida, né? Ficaram prostituindo todo mundo. Quer dizer, lá atrás ele deixa o lance correr, aqui não deixa. Então, o juiz totalmente... Eu não sei qual é o nome do juiz, mas é muito ruim. Ah, é ruim. Me ajudem aí. Me ajuda aí, ô. Barbaridade. Qual é o nome do árbitro? Me ajuda aí. Que se perdeu ontem... Prejudicou sim o time do Palmeiras em dois lances aí. prejudicou. Você pode falar o que você quiser. Mas nesse Delson. Delson Freitas da Silva. Delson, você é muito ruim. Eu estou dizendo, você é muito fraco. Não e ele pode, expulsou o jogador do Palmeiras. Eu não entendo como é que pode, mas ele expulsou porque os caras também xingaram. É, aí eu não ele vou, relatou eu na súmula. Mas por que xingaram? Porque ele foi ruim, porque ele foi é grotesco. Odô. Agora é o seguinte... O Dudu perdeu a cabeça de novo. Mas peraí, tem uma coisa, gente, que na hora que você vai tirar a moeda lá pro campo, tem juiz. Isso acontecia quando eu jogava futebol de salão e no campo também assim. Tem juiz que olha pra você e fala assim, ó, velho, falta só no apito. Só quando eu apitar, então, não adianta você querer dar um animalando, aí o juiz olha pra você, pros dois capitões, então, e fala assim, ó, é só no apito, então, ou mostra o apito, na hora, só não. Ele não pode usar dois critérios num jogo só, que aí ele arrebenta o jogo. E foi dois critérios fulminantes. Ele é um idiota. Porque um saiu o gol e o outro poderia, ele não deixou. Ele tem que ter um critério. Então, só não tem sinceridade do Robinho. Não tem critério, mas pode complicar ele, pode complicar ele. Eu acho que ele xingou. O juiz é um imbecil. Naquele lance, também, mas aí também tem um negócio, do cara tá muito nervoso, ele tá pilhado. Calor do jogo. Foi expulso, o cara fez lambança. Claro que a defesa do Palmeiras vai se prontificar, tentar defender ele da melhor maneira possível. É um cara que nunca foi expulso no Palmeiras, o Robinho, então pode ser que seja... Pode ajudar ele ou, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas agora, não pode ter. Outra coisa, não pode se bater a falta muito longe de onde foi a falta. E aconteceu isso e ele deixou seguir. A questão é o critério. O problema é que ele deixou seguir e no outro ele não deixou seguir. Falta de critério. Isso é complicado e prejudicou. Não pode. E aí, claro, eu destaco aí um ponto muito positivo de tudo isso, ontem no time do Palmeiras. O time foi aguerrido do começo ao fim, buscou o resultado do começo ao fim. Se incomodou com a derrota no segundo tempo. Se incomodou com a derrota. Perdendo, apesar dos erros que aconteceram, do juiz, tal, aquela coisa. Mas isso me deixou animado, porque é aquele jogo, aquele resultado que o Palmeiras estava perdendo, estava perdendo, buscou a virada, perdeu de novo, estava perdendo o jogo de novo, e em poucos minutos conseguiu empatar o jogo. Tudo bem que o time do Atlético Paranaense é um time mais fraco tudo, que o Santos, bem mais fraco que o Santos. Mas pelo menos eu vi um time aguerrido, eu vi um time brigador, eu vi um time unido para buscar um objetivo. Isso é o que a gente tem que tirar de ponto positivo. Isso pode ajudar o time do Palmeiras com relação ao Santos, que vai ser que precisa. Agora, pontos negativos tem um monte. O nervosismo do time. Nego pilhado, o nego que foi expulso. Isso aí é um perigo, velho. Ingenuinamente. Mas isso aí é o juiz que irrita, hein, Domênio? Tudo bem. Desculpa, assim, não, eu entendo o que você tá falando. Pode acontecer com o Santos. Pode acontecer com o Santos. Pior. Assim, gente, é o seguinte. O juiz, quando ele quer prejudicar, ele não prejudica em lances capitais. Ele vai invertendo um lateral, vai dando uma faltinha. Isso vai irritando o cara que tá jogando. Você acha que o time do Santos não vai trabalhar em cima disso no jogador do Palmeiras, sabendo que, por exemplo, que um Dudu esquentar. Eu entendo o que você diz, mas com todo respeito, eu duvido, olha que a CBF faz lambança, mas eu duvido que nessas duas finais eles colocam um juiz tão bunda mole quanto os de ontem. Mas não importa, os ontem, do Santos, ontem, Mota. O moleque do Santos vai irritar o jogador. Não vai, isso é do futebol, mas Mota, ontem, o Atlético do Paraná, os jogadores do Atlético, os atletas, eles não fizeram nada de muito anormal. Quem irritou o time do Palmeiras foi a fraca arbitragem. Com todo respeito. Não tô justificando, tá? Você é profissional. Ao meu ver, o Jackson foi bem expulso. Porque ele podia ficar batendo boca, mas não podia levar o cotovelo na cara do cara. Mas não bateu. Certo? Não, mas ele levou. Não pegou, mas aí tá. Mas ele levou. Aí um tava... Aí deu oportunidade pro cara cair. Um tava querendo bater no outro, mas não bateu. Mas tem que ser malandro. Não, mas tá errado. O cara foi expulso injustamente, então você vai ver. Porque ele não acertou o cotovelo. Mas ele fez um movimento. Movimento, mas não acertou. E o outro também fez um movimento de bater nele, de dar um soco nele. Mas ele não caiu, o outro caiu. Tudo bem, mas, mas não pode dois pesos, duas medidas, Portuga. Não é porque um é malandro demais e é legal pra cara. Não. Então, se não, né, RG, nós pregamos aqui todos os dias. A malandragem é uma coisa... Malandragem. Pô, tudo bem, ele foi malandro. Malícia. Expulsou. Malicioso. Malícia. Então, assim, mas cabe a arbitragem ver a malícia do cara e falar assim, pô, o cara nem bateu no cara. Tinha que dar, ou dar cartão amarelo, ou expulsa os dois. Domênico. Não pode expulsar um só. Se você colocar... O cara não acertou o cotovelo nele, o Jackson acertou o cotovelo nele. Se você colocar a bunda na janela, o risco de alguém passar a mão nela é grande. Tudo bem, não dá motivo, velho. Você tá jogando fora de casa, tudo meu. Tudo bem. Você tem que ser esperto, mas cara. Mas ali também tava já nos 40 e cacetado, segundo. Agora, e buscou o gol depois do que ele fez buço, hein? Agora, e o Dudu foi sensacional falando pro juiz. Eu nunca vi, eu nunca tinha visto. O cara faz o gol e fala, é pra você, pro juiz. Ah, lógico, porque... Sensacional. Mas aquilo, ele deixou o time totalmente irritado, né? O juiz é muito ruim, cara. Muito ruim. Eu espero que ele... Eu não sei como, Jesus amado, esse cara tem lá o selo da FIFA, cara. Esse cara tem lá o... Bom, se bem que também é a FIFA, né? O que é a FIFA, hein? O que a gente vai falar aqui, né, RG, também, né? Segue o jogo. Segue o jogo, né? Vamos em frente. Bom, é isso aí. Esse é o Estádio 97. Muitos ouvintes vão participar hoje, né? Tem jogo importante do campeonato. E quem ligar dizendo as frases, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganha um kit Bozano. E tem prêmio aqui, hein? Tem mais prêmios. Olha só. Se você ligar aqui dizendo HDI Seguros é de bate pronto, aí você ganha uma bolsa térmica da HDI. Olha só, voltar as bolsas térmicas da HDI, tá bom? HDI Seguros é de bate pronto. É isso que você tem que falar aqui, tá bom? E como temos uma jaca, o Benjamin vai começar a trabalhar. Tudo bem, Benjamin? Como vai? Tudo bem, tranquilo? Tô, e você? Dá um recado de quem você quiser. Está livre e aberto para você falar de quem você quiser, Benjamin. Então, olha, agora eu vou dar um recado para você que é cartoleiro. Já pensou ganhar uma camisa do seu time no Cartola? Se você mandasse bem na escalação? Amigão, o Magazine Luiza tem uma baita notícia. É a promoção Cartola de Ouro. Agora, toda rodada, os melhores cartoleiros da Liga Vem Ser Feliz, vão ganhar prêmios. E não é um ou outro, não. São 50 camisetas do seu time no Cartola por rodada, com o símbolo que você criou igualzinho ao do jogo. E para completar, todo mês, o melhor cartoleiro da Liga vai ganhar uma Smart TV Gamer da Samsung, uma cervejeira e ainda um troféu para você poder tirar onda com seus amigões. Já foram 300 ganhadores de camisetas personalizadas e o Gustavo da Costa de Osasco levou a TV, a cervejeira e o troféu do mês de outubro. Então vai lá, amigão. Aproveita que ainda tem bastante rodada em novembro e entre na disputa para levar a próxima Smart TV para casa. E não esqueça, você tem que colocar o Magazine Luiza como patrocinador do seu time, assim você vai poder participar, senão não, hein? Entre no site magazineluiza.com.br/cartola e se cadastre. E lá você vai encontrar mais informações de como participar. Amigão, entre na Liga Vem Ser Feliz, se cadastre no site e já vai pensando em quem escalar, hein? Vem ser feliz, Dodozito! Um abraço aí, Benjamin, para os seguranças lá do Magazine Luiza, para o menino do Valet também, que todos são seus fãs. Manda um abraço para o Benjamin. Porque o Benjamin é aquele cara como se fosse um deus que a gente não consegue ter acesso. Ele falou isso, Benjamin. O cara falou. Porra, mano. Os seguranças são fãs do Benjamin. Porra, Benjamin. O menino do Valet lá, o Fred, abraço, todo mundo. Manda um abraço pros caras, pô. Tô ligando aqui, ó. Você nem se comoveu, cara. Lógico que me comovi, pô. Abraço pros caras, abraço pra toda a galera. Nada mais te comove, Benjamin? Nada, não, tudo nada. Me comove. É, não tô vendo, não. Seu olho lógico marejado, nada disso. Marejado. E o meu olho marejado, não, lógico que me comove. Parece que você deixou seu coração numa caixa de papelão. Não, não, legal pra caramba. Chama o Fred. É incrível isso. Abraço pro Fred, pros caras lá. Fred, lá legal pra caramba, mano. Tá bom. Vamos à primeira ligação? Partir o quê? Vamos? Vamos. Vou beber água. Quase, pode vai lá, ir lá, mano. Vai lá. Traz uma pra mim. 32847097. Vamos a ouvintes. Ouvintes, em nome da promoção, chegou a sua vez consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG. 160 Titan todos os meses. Também em nome de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Vai, Asdrubal, toca aí! Ah, pedi pro Marco lá do Camelo pra mandar duas pizzas de mussarela pra nós aí. Né? Aí sim, né? Ô, Marco, ouve nós, o Camelo lá da, perto de casa lá. Quero ver, quero ver. Mandar pra nós duas mussarelas. Alô? Alô? Quem fala? Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Marcelo do quê? Marcelo de Oliveira Barbosa. Barbosa! Ah, não! Hoje não! Hoje sim! Ah, Domênico, caiu a linha! Barbosa! Barbosa! Caiu, Domênico! O Barbosa voltou! Não, não posso errar. O Barbosa voltou! O sensacional é Marcelo de Oliveira, o nome do rapaz. É, de Oliveira. Marcelo de Oliveira. Ô, quantos anos, hein, velho? Opa! 34 hoje. Segue o jogo. Desliga o rádio, por favor. Não, Barbosa. Não merece. Merece. Piadinha. Então tá bom. Oh, vai pro time logo. Velho. Quer mandar abraço pra alguém, amigo? Não tem braço nenhum. Abraço. Tá louco. Não tem braço. Não tem abraço nenhum. Louco. Ô, meu velho. Só com o hino aí, RG. Calma. Por partes, calma. Olha o xodamento. Calma, espera. Pera. Qual que é o bairro? Eu tô feliz demais. Tá, mas qual que é o bairro? Bairro primeiro. Bairro. É, Vila Hélida. Jardim Miriam. Vila Hélida. Se é o que eu conheço. É Jardim Milho, ali Zona Sul. O cara falou, pô. É nóis. Ele falou antes. Não falou, vizinho do Manoel. Desliga o rádio. Desliga o rádio. Desliga o rádio. Abaixa tudo, sei lá. Faz alguma coisa, Marcelo, por favor. Ajuda nós. Você é santista? Desliga aí, Barbosa. Santista. Barbosa gosta do Gabigol. Barbosa gosta do Giovanni. Santos. O Santos é aquele velhinho mesmo fazendo hoje. Barbosa é peixe. Santos. Barbosa. Fala aí, RG. E aí, fera? Tá? Fera. Tá na expectativa de ver o nosso time ir pra Libertadores por onde, cara? Pelo Brasileiro ou pela Copa do Brasil? Brasil. Aí, Gê, vou ser bem sincero, vai pelos dois. Sincero? Você acha que vai? Eita! É, pode ser, né? Ué, por que não pode ser? Pode não ser também. Mas aí é subjetivo demais, né, mano? Mas aí, pode que dá cara ou coroa. Ah, peraí. Ou pode não ser? Pode ser. Pode ser tudo, ué. Gente, o pode não ser é pelos adversários, porra. Você quer que, o cara... Você quer que o RG e ele fale porra. Nós vamos perder tudo. Estamos na final, mas vamos perder e vamos perder os próximos três jogos. Já, porra. Tudo. E Barbosa? Barbosa. Mas não é possível. Possível. É, não dá. Você foi falar, tá vendo? Barbosa. E aí, o que mais te agradou no Santos nesse ano, cara? Qual foi a grande surpresa? Foi essa diretoria que chegou, esse presidente que chegou? Foram esses jogadores que ficaram lá e assumiram essa pemba aí? O que mais te deixou feliz como santista? Essa diretoria aí tá representando, hein, Gê? Os caras estavam mal, agora todo mundo, os caras acertou tudo. Meu Deus. Alô? Tá ruim a ligação, cadê o cara? Ruim. Tá ruim. Barbosa. Opa. Ficou ruim. É que tá... O aparelho tá ruim. Tá picotando, velho. Esse aparelho é uma porcaria, isso? Porcaria. É uma porcaria. Ah, entendi. Porcaria. Então, RG, o que mudou foi o presidente. Esse presidente tá representando a gente, meu. É, ele tá indo bem, né? Bem. Ah, o cara tá... Pagou o salário em dia aí, ó. Teve um que saiu, mas o cara tá representando. Só precisa recuperar nossa grana do Neymar lá, né, velho? Neymar. Não, mas vai recuperar. E quanto você acha que vai ser o jogo hoje? O maluco é santista? Santos e Flamengo. 3x1. Quanto? 3x1. Fora o baile. 3x1, tá certo. Mas, RG, deixa eu te perguntar. Diga, mano. Qual que é o nome do ouvinte também? Ouvinte. Barbosa, né? Barbosa. Marcelo. RG, o retrospecto. O Barbosa gosta do mano. Muito obrigado, Barbosa. Valeu. Gosta do mano. Obrigado. Barbosa gosta do RG. Ô, RG. Tá bom, Barbosa. Espera um pouco aí, Barbosa. Santos. Espera um pouquinho, Barbosa. Espera um pouco. O Santos na Vila tem aproveitamento muito bom. Mas jogando fora de casa, o aproveitamento do Santos é pavoroso. Isso preocupa para a final da Copa do Brasil? Não, porque se você pegar o inverso pela Copa do Brasil, não dá para ter essa mesma medida, né? O Santos vem bem na Copa do Brasil. Mas por que o Santos joga tão mal fora de casa, tanto... RG? Qual o significado disso? É difícil você explicar, né, mano? Não tem, porque se você pegar a campanha da Copa do Brasil, o Santos também jogou fora de casa, ele não jogou só dentro de casa. E tá aí, tá chegando, né, numa final. E não sei, talvez relaxamento, né, talvez menos concentração por achar que um campeonato brasileiro te proporcione a oportunidade, talvez, de perder uma partida e recuperar lá na frente. E aí, quando você vai acordar, já era, né, cara? Eu sempre defendi a tese aqui de que campeão brasileiro, ele é sempre campeão com menos de 5-6 derrotas, né? Então, você vê... O Corinthians está chegando com 4 derrotas, porra, num campeonato de quantas rodadas? Porra, mas já é 38, é um índice muito bom. É difícil, cara. Muito bom, parabéns, Gil, mano. Então, o time é bom, tem que obrigado. Manter, tem que manter uma pegada, uma concentração. Por respeito ao profissional. Muito forte, muito merecimento forte. Agora, tem time, e hoje, é sempre assim, final de brasileiro, para alguns times, vai começar a fazer a contabilidade dos pontos que perdeu para quem? Para Joinville... Para Chapecoense, para Curitiba, para Atlético Paranaense, é sempre assim. Porque os clássicos, pô, você tem a chance de perder e ganhar em casa, ou vice-versa, ou empatar. Agora, time pequeno, time médio, velho... O RG, a gente falava desde o começo, o RG é o único cara que eu conheço que falou em toda a mídia que falou desde o começo que apostava no Santos. Mas o que faltou ao Santos, mano, ao meu ver no Brasileirão, foi banco. Ele não tinha elenco. Ele sofria muito. Quando perdeu algumas peças. Ele deu azar quando perdeu o Arouca. Ele não tinha reposição. Perdeu o Arouca, não. O Arouca foi embora. E ficou batatinha jogando. E por justa razão, né? Ele não teve... O Alisson se machucou. Perdeu o Arouca, perdeu o Alisson. E não existia E perdeu o gringo lá também. Valencia. Foi jogar na seleção. Isso, e se machucou. E aí, velho, não, foram descobrir a porra do Batatinha, mas muito lá na frente. E que também não ia resolver nada, né? E como não resolveu. E aí o que aconteceu? Faltou elenco. Mas pro Copa do Brasil, o Santos tá indo bem. O time de 11 do Santos, mano, ele, se ele não for melhor, ele é parelho com o do Corinthians. Ele é muito bom. E aí, velhinho, gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, você está correto aí, RG. Você, o Portuga aí, tá de parabéns aí pelo comentário aí. É isso mesmo, e falar aí com o mano aí, ó. É um cara fenomenal, hein? Obrigado, mano. Valeu, irmão. Ele é tá fenomenal. O mano é fenomenal. Você, tá vendo? Na verdade, é o Ronaldo do Rádio. Apesar de vocês tentarem sujar minha imagem perante o público, os ouvintes gostam de mim. E aí, velhinho? Aí, ó, os ouvintes gostam de mim. Obrigado, amigão. Valeu. Você é a diversão da torcida, mano. Não é. O povo gosta de mim. Sabe por quê, RG? O povo se identifica comigo. Eu sou um cara que vem de uma origem humilde. Tá verdade. Faz tempo, humilde. Tô trilhando aos poucos o meu caminho. É verdade. Então, tempo, o povão se identifica. Identifica muito. C, D, E, mano. Muito com você, é verdade. Aqui é classe C, D e E. Pessoal que eu encontro no metrô, no trem da CPTM, os caras falam muito de você. Domingo eu vou pro jogo. Vou de transporte público. Na frutaria mesmo, os caras falam que nunca mais te viram. Estarei na linha vermelha, viu? Na frutaria nunca mais apareceu. Quer mandar abraço, Barbosa? Posso falar aí o HDI de bate-pronto aí? Sim. Ó, a nova linha Bozano, faz um barbear fenomenal. Me garante um barbear fenomenal. Isso, me garante um barbear fenomenal. Fenomenal, é isso aí. Ganha um kit top da Bozano também e uma mala térmica da HDI. Bom jogo pra nós hoje, Oi, velhinho. Manda um cartão aí pra minha esposa aí, ó. Qual o nome dela? Vanessa. Ô, Vanessa, prepara o molho que hoje é dia do espaguete, hein? Ok. Aê. Tá certo, velho. Tá lá vendo caso de família e vou ouvindo a gente. Um abraço. Valeu, meu velho. Um abraço. Valeu, tudo bom. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. Deixa eu ver aqui em nome de. Em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte o seu corretor. Acesse hdi.com.br. Mandar um recado agora aqui da Câmara. Olha só, a sessão pública Câmara do seu bairro chegou à região de Guaianazes. Esta é mais uma chance para você apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a nossa cidade. Participe, hein? O evento acontecerá no dia 28 de novembro, a partir das 9h30 da manhã, lá no Céu Jandeiro, localizado na Avenida José Pinheiro Borges, 60, em Guaianazes. Anote na sua agenda aí e compareça, viu? Avise seus amigos, avise seus vizinhos, avise todo mundo. Para mais informações, acesse o portal da Câmara Municipal de São Paulo. É o www.câmara.sp.gov.br. Boa. É a Câmara dos Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade bem melhor. Olha só, RG, nós estamos lá com a nossa loja do Estádio 97, entendeu? Certo. E chegaram lá agora, RG, olha só, e meus amigos também, né? Mano, Benja, Portuga, Gui, Motinha... Tem apetrechos do porco? Tem, sim, senhor. Acessa lá, loja do Estádio 97.com.br. Chegaram os relógios do Rogério Ceni, série limitada para homenagear os 25 anos do mito. Do mito. Segundo meu amigo Mota, o mito do futebol do gol. Não é verdade, Motinha? São apenas 131 unidades, inclusive são em referência aos gols, né? O número de gols que ele marcou aí até hoje. 131 unidades. Os relógios vêm numa caixa especial, é bonito, né? Que lindo. Conta lá com as luvas do Rogério, bonito, né? Uma medalha com o rosto do Rogério Ceni, né? Sim. E olha, e na compra de um desses relógios aí do Mito, série especial, você ganha o direito de ser estranho no ninho aqui do Estádio 97. Olha que legal. Você comprou, já ganhou o direito de ser estranho no ninho, tá bom? Ótimo. Acesse agora mesmo lá, loja do estádio 97.com.br. Ah, também tem no Facebook, viu? facebook.com/loja do estádio 97, né, Motinha? Você tá interessado no relógio do Mito, você vai ter que correr. Porque já foram vendidos 4 relógios. 4? Sim. Já? Sim. Vai acabar. Temos um. Só tem um? Sim. Nossa, tá brincando, só tem um. Vai acabar, então. Muito relógio está correndo. Esse relógio está muito disputado. Muito corrido, né? Muito corrido. Quer dizer que a piada é 131, acabou. É referente a quais gols? Você lembra? O nosso, 93, 94, 95, 96, 97. Eu lembro 97, 96, 95, 94, 93. Ô, meu, tá vendendo muito, meu. Então quer dizer que você tem que correr contra o tempo para achar o seu relógio. Corre, porque, ó, o Moto falou, venderam 4. São 5, venderam 4. Tá vendendo muito, meu. No mercado todo vai ter 131. Acabou, velho. Acabou, meu. E tá muito concorrido, porque todo mundo atrasado, quer esse relógio. Tá vendendo muito. Porque é um item, assim, fora de série, né? Não é fácil, não. De tempos em tempos, desde colecionador, é pra quem ama mesmo. Na verdade, é uma joia, né, mano? É uma joia, né, o relógio? É uma joia masculina. Muito legal, meu. Muito legal. E todos os relógios, não tem só esse, tem outros relógios do Rogério Ceni que estão indo muito bem, né? Então, você que gosta do Rogério Ceni, quer pegar uma lembrança dessa despedida, entra lá na loja do estádio 97.com.br e você vai ter acesso. E pra você, campeão corintiano, quer dar um presente pro seu pai, pro seu tio, pro seu avô, pra sua namorada, amigo secreto. O Lindolfo, que é tem dois relógios aqui, do Corinthians também lá. São 9 modelos aí pra você escolher. É só entrar na loja do estádio 97.com.br. Já tem o seu, mano? Muito bem. Já tem o seu, mano? Claro, tem tudo do Corinthians. Tem tudo, mano. Tudo. Tá certo. Deixa eu ver algumas mensagens aqui. Vamos ver a mensagem que chegou pra gente. Mano, usa cueca do Corinthians. Usa. Cueca, chinelo, shorts. Roupão. Eu durmo com short do Corinthians, cara. Que beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um rapaz aqui. Sim. O que ele quer? Ele quer o telefone. Diego Massa. Todo mundo, um abraço pro Peruca e pra Lígia. Eles casam amanhã. Então, Peruca? Ora, velho, o cara que chama Peruca, velho. Peruca, velho. Peruca e Lígia. Eles casam amanhã. Vai casar, velho. Mas você não vai tocar na festa deles? Vai arrancar peruca, velho. Não sei. Amanhã ainda dá tempo. Não, mas amanhã eu faço o casamento. Não sei se o... Que é o Peruca. Não é a Lígia. Já tem o casamento. É a Renata e o Felipe. O cara casa no feriado. Eu vou fazer. É, mas amanhã é feriado. Pra emendar, né, velho? Mais barato. Mas sacanagem com os convidados irem. O casamento deles é lá em Americana que eu vou estar lá amanhã. É o contrário. Amanhã não estarei aqui. Eu estarei no casamento deles lá. Olha, falei com o Fernando. Em Americana. perto do Arley. Vou estar lá perto dele amanhã. Tem um coelho lá. Vou estar perto do Arley amanhã. Americana. Falei com o Fernando. Tive aqui quem mais, ó. É. O Franklin Aquiles. Não é nada da Aquiles que você tá pensando, né, Gê? Não é. Ele pergunta, Motinha, você veio de patinete hoje? Não. E outra pergunta, pro Portuga. O que ele quer? Olha lá, eu vou responder. Pensa bem que hoje eu tô... Você tá legal? Não, nada bem. Você não tá bem? Não, não estou hoje nada tá bem. Hoje ele tá meio baiacu. Seu Jorge? Você tá seu Jorge hoje? Mas até não sai de Itaipava, até agora não tomei. Eu acho, Franklis, que vai vir porrada pra você, hein? Então vai, do jeito que vem é lá. Você acha que vem porrada? Olha lá, porque hoje eu não tô... Quer que eu pergunte ou deixa pra lá? Não, deixa pra lá. Programa bom tem polêmica. Não, faz agora. Pra guardar audiência. É forte. A pergunta, produção, é forte. Eu faço a pergunta agora ou deixo pra lá? É forte, não, a produção. Faz agora. A pergunta é forte. O programa tem que ter polêmica. Pergunta. Vamos ver o que ele vai responder. Pergunta agora, então? Pergunta. Vou perguntar, é forte, a Brasil. A pergunta do Franklin, ele diz o quê? Portuga. Diga. Quem é que saiu de casa? Você ou as abelhas? Não, vou explicar pra ele. Então, ofendeu. Não, de jeito nenhum. Ofendeu. Ninguém saiu, Franklin. Aconteceu o seguinte: Na verdade, eu encontrei uma colmeia. Conhece uma colmeia? Eu encontrei. Ah, entendi. E é de uma senhora que, por exemplo. Ele é um rapaz educado. Uma senhora não pode ter uma colmeia? Velha apicultora? Não tem, mano. Mas o ouvinte não te ofendeu. Eu também não tô ofendendo ela. Esse aqui não vou ler. Porque senão eu vou... Vai descambar. Mano, o que você achou da Miss Brasil ontem? Leio ou não leio? Não. Pode ler, ele xinga quem? Não, já foi. E a Miss Brasil? Melhor não. Não viu? Manda mensagem pelo app da rádio aí, gente. A gente quer... Boa noite, Sombra e Amigons. Abel! Cadê o... Vocês viram Sombra, não? Eu tô sentado na porra da madeira. Na madeira. Melhor mexer com ele, tá bravo hoje. Ele tá bravo hoje? Tá. Mais uma vez, o Mano estava certo em dizer que o Renato Augusto tem dois cérebros. Sim. Ele salvou o emprego do Dunga. Pra falar a verdade, tem dois pulmão, né? Renato Augusto tem dois pulmão. Jogador, não, dois pulmão, né? De fábrica. Agora, diz de passagem. Aliás, o cérebro ele... a mais aí é acessório. Né? Aliás, ele poderia, quando parar, era óbvio, jogar, doar um para o Mota. Ah, não. Aí, ó. Tá ofendendo o Mota. Pegou pesado. Dia. Já não é legal. Podia. O programa é humor, outra coisa também. Não, calma, calma. Né? Deixa eu ver quem mais mandou e-mail. Chegaram mais aqui, olha só. Esse aqui já li, né, de Diogo. Aqui, ó. Fala, Bigons, feriadão prolongado, dia de tomar aquele Danone, hein? Grande Danone. Tá aí, papo, tá aí, papo, 100%. Nosso Danone tem marca agora. RG, mande então aquele cartão tapa na camurça pra minha esposa, Anne Elise. Parabéns pro programa, vocês são foda. É, Anne Elise, hoje é dia de fazer coraçãozinho na vidraça. Anne Elise, hein, mano? Vésperas de feriado, geralmente as sacadas estão mais movimentadas? Sim. É? Sim. Você tá com a expectativa de que vai pescar alguma coisa boa hoje? Sim, hoje promete. Mas tem jogo? Hoje é... Hã? Tem jogo? É, por isso mesmo. Ah. É, por isso mesmo. Ah. Sabe quando acontece a sacanagem, Bah? No intervalo. Quando o primeiro pro segundo tempo, o cara aproveita pra dar uma paulada aí, certo. Movimento. Não, não dá. Lógico que dá. 15 minutos, já, muito bem. Já que falamos, 15 minutos, toma investimento. Já que falamos de Itaipava, deixa eu falar de Itaipava, porque olha, o melhor jeito de tomar uma breja é vendo futebol com seus amigos. Ah, você não tem a menor dúvida. Eu tô errado, RG, imagina, de forma nenhuma. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, pode ser no estádio, pode ser no bar, pode ser em casa. Sim. O lugar, meus amigos, não importa, já a cerveja tem que ser Itaipava, hein? Não vem com conversa fiada, não. Também. Ainda mais se for assim um futebol 100%, assim, tipo os jogos da Copa do Brasil, que tudo foi 100%. Sim, ainda bem que voltou. Ah, então olha, cada passe muda tudo, cada gol faz diferença. E o bicho sempre pega no final do campeonato, hein? É verdade. Se você vai sofrer pra caramba assistindo a final da Copa do Brasil, que nem eu e o RG, pelo menos, RG, eu vou dizer uma coisa pra você. Sim. E você vai concordar comigo. Compensa tudo isso tomando uma cerveja 100%. Não é verdade? Assina embaixo. E vou dizer uma coisa pra nós aqui, RG, que vença o melhor, tá bom? Assina futebol embaixo. Futebol 100% só com Itaipava, boa. Patrocinador oficial da Copa do Brasil. Mas atenção, beba com moderação. Vamos partir agora por um momento sem parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Vai sair curtir um barzinho com seus amigos. Então use o app sem parar. Táxi Asdrubal Tocou tem ouvinte. Eu só bebo com a moderação. Exatamente, moderação é parceiro. Alô! Alô! Alô, Dudu? Quem fala? É o Gabriel, tudo bom? Fala, Gabriel, tudo bom? Tudo bom, eu tô aí. E aí, pessoal, beleza? Beleza, velho. Fala, Gabriel do que é o nome completo? Gabriel Félix da Silva. E quantos anos? 2.1, RG. 2.1. Hoje, RG. É, hoje. É. Zé Maria hoje, fazendo maldade hoje, na novela. Hoje, pra quem? É uma quinta com cara de sexta. Essa carne é frita, né? Porque amanhã ninguém trabalha, amanhã não trabalha. É verdade. E você nunca pode na vida ser vingativo. Por quê, RG? Não pode, não pode. Não. Por que não pode? Ser traíra. Ah, mas tem bastante. Ser revoltado. Isso tem muito. Certo. Sabe por quê? Por quê? Com quem com Félix fere, com Félix será feliz. Mas é sensacional. Ah, não. Como não? Porra, salvou. Você lembra do gato Félix, Domênico? Lembro. Foi Dexter. Félix e Cat. Lembra? Tinha uma mochilinha amarela que virava tudo, lembra, mano? Um desenho chato. Eu também achava. A malinha do gatinho. Eu gostava mais do Smurf. Desenho antigo que era legal, velho. Era a Pantera Cor-de-Rosa antiga. Não, Pantera Cor-de-Rosa era legal, velho. A Mulher era top. Tubarão. O Mr. Magoo era o melhor que tinha, não era, Bá? Aí, ó. Aí, ó. Era legal pra caramba. Tinha um pai de fumaça, era legal. Rabugento era bom, não era, mano? Felix the Cat. Então vamos adiante. Não era, vocês não gostavam do Felix the Cat? Meio chato. Não. Tava um lixo. Ô, meu velho, Faz Gabriel. Fumaça era da hora. Opa. Vamos lá, cara. E aí, qual que é o bairro? É... São Miguel Paulista. Já falou. Zona Leste. Ah, já falou. Vila Jacuí. É, Zona Leste. Já falou, já falou. Ele perto de São Miguel. Falou, estragou. E qual que é o time? É, Coringão, mano. Ah, é nóis, velho. Ô, amigão, deixa eu te perguntar, velho. É hoje que vamos desligar o aparelho do Atlético Mineiro ou você acha que eles resistem até domingo? Ó, eu acho que o Coringão, ele ganha hoje, hein? Mas aí também vai jogar contra o São Paulo aí depois e vamos comemorar em cima também do São Paulo, hein? Eu sei que tem corintianos aí que estão me criticando. Eu sou brasileiro, velho. É, tem corintianos que estão me criticando porque eu disse que preferia vencer o título, mesmo matematicamente, contra o São Paulo no domingo. Mas é verdade, eu não tô aqui para fazer média, não. Eu tô aqui para emitir minha opinião. Eu respeito quem pensa que tem que ser campeão já contra o Vasco. Tem gente ainda que fala, ah, mas porra, mano, você esqueceu que o Vasco ajudou a rebaixar o Corinthians aí em 2007. Eu não acho que o Vasco ajudou, não. Aquele jogo, eu me lembro muito bem, o jogo no Pacaembu, o Corinthians perdeu de 1-0, o gol do Allan Kardec. O Corinthians desperdiçou 14 ou 15 chances de gol. É, né? Verdade. O Corinthians, ele jogou aquela chance de permanecer na Série A no lixo por conta própria. Não tem culpa a Grêmio, não tem culpa o Vasco. O famoso quem não faz, toma, né? Mas sabe por quê, RG? Mas ninguém cai num jogo só, mano. Não, mas o Corinthians, ninguém é campeão no jogo. Você pega esses dois jogos como símbolo, talvez, aí do rebaixamento do Corinthians, porque o Corinthians dependia de si próprio pra poder permanecer na Série A. Finazzi na frente. Então, querendo, mano, ou não, o Finazzi e Clodoaldo. Então. Na zaga tinha o Zelão, Betão, velho. Betão. Zelão. Então, o Corinthians aquele ano, ele jogou mal, mas teve a chance, sim, de permanecer na Série A por conta própria, foi incompetente e caiu. Não tem que ficar atribuindo a terceiros aí a responsabilidade que é nossa. Então, eu não tenho absolutamente nada contra o Vasco que se dane, sabe? Tipo, o Vasco se permanecer na Série A, eu acho que é mais legal porque valoriza mais o campeonato. Porque sempre times grandes aí na Série A, eu acho que é bacana. Mas com relação a esse jogo de hoje, eu sinceramente não tenho a raiva do Vasco que outros times têm aí, que outros torcedores também têm. Eu acho que o Corinthians aí, se pudesse escolher uma rodada para que o Corinthians cravasse ali de vez, mesmo que até matematicamente o título, Portuga, eu escolheria a próxima no domingo contra o São Paulo. Eu te conheço profundamente, acho que times que você tem raiva, fora os rivais paulistas... Não tenho raiva de ninguém. É só, né? O Internacional que você não gosta muito, não, né, mano? Não tenho raiva. O Atlético Mineiro, você pegou uma birra por causa do Levi, o resto tá tudo bem. Não tenho raiva, velho, não tenho raiva. Faz bem, mano, isso não faz bem ao seu coração. O futebol brasileiro, ele é movido pela rivalidade, cara. É isso aí. Aqui em São Paulo, o clássico que eu mais gosto é Corinthians e Palmeiras. Tá certo. Fora de São Paulo, eu acho que o jogo que talvez aí o Corinthians tenha uma dificuldade maior é contra o Grêmio. É jogo bom, né? Mas, ô amigão, então você já disse aí que possivelmente o Corinthians será campeão hoje, eu concordo contigo. Mas a CBF tá programando aí a entrega da taça, Benjamin, pra domingo, cara. O Corinthians vai dar a volta olímpica com a taça no domingo. A princípio seria só na última partida contra o Avaí, jogando na Arena. Mas a CBF entendeu aí que matematicamente o Corinthians já será o campeão. E o Tite possivelmente dará folga pros atletas dos dois últimos jogos do Corinthians contra o Sport, contra o Avaí. Então a CBF já vai mandar a nossa taça domingo lá, velho. Domingo tem volta olímpica Itaquera, mano. Louca pra fazer uma média lá também, né? Você vai pro jogo, amigão? Eu vou sim, mano. Peguei a arquibancada norte ali. Você vai ficar na norte? Da hora, hein, mano? Pô, ali é legal pra caramba. Sei arquibancada lá, cobiçada essa, hein, mano? Pô, eu gostei pra caramba. E também comprei pro Vasco hoje. Pegou o quê? Comprei ingresso pra ir lá no Vasco também. Mas você não vai por quê, pra São Januário? Ah, não fui, não. Ah, mas você comprou ingresso e não foi, porra? Ah, hoje eu fui, porque eu tive que fui trabalhar, aí não deu pra mim ir. Aí eu passei o ingresso. Ah, então faz bem, faz bem. Ingresso. O trabalho bem, sempre em primeiro lugar, meu velho. Parabéns. E ô, amigão? Pode falar. Nesse time do Corinthians aí, tá na cara que haverão propostas aí, choverão propostas na mesa do Roberto de Andrade, o presidente do Timão, a respeito de alguns possíveis jogadores. Vamos lá. O Felipe é um jogador que tá sendo pretendido por alguns clubes. O Gil também. Falam do Jadson e do Renato Augusto e do Malcom, nosso atacante lá que hoje ganhou a vaga titular novamente. É. Desses jogadores aí, quem você acha que não pode sair de jeito nenhum desse time do Corinthians? Ah, eu acho que o Renato Augusto, né? Ele tá numa boa fase aí também. O Gil também. Que nem o Dunga, ele só foi ele colocar o meio campo do Corinthians, né? Deve resultado também. Bem melhor do que os outros jogadores que estavam como titular no time. Ah, ganha então, o entrosamento, acho, né, mano? Aí eu acho que como o Dunga mexeu lá também, acho que o entrosamento ajudou bastante nele também. Então o Gil, o Renato Augusto, o Jadson deve ficar no time, mas aí final do ano também, né? Vai aquela janela de transferência aí muitos jogadores saem do time, aí tem que renovar contrato também, contratar novos jogadores. E time campeão sempre atrai olhares, né, mano? Claro. E aí vem um monte de gente em cima atrás dos caras, velho. Você acha que o Malcom, essa molecada aí que tá aparecendo no Corinthians, o Corinthians vai ter que fazer um esforço maior pra ficar com eles, velho. Mas ou vende maior, Motinha. Molecada, tem que ser na parte psicológica. Molecada aparecendo? Não tem molecada. O Malcom. É o Malcom, não é a molecada. O Arana, né? Moleque. Mas o Arana não teve esse destaque todo, não. E o Malcom também não teve esse destaque todo. O Malcom teve um bom momento aí. Nada também, por enquanto, de excepcional. Eu acho que ele tá chamando muito mais atenção. Falando 50 milhões no contrato do Malcom? Não, lógico, porque é moleque da base, mas quem mais chama atenção são, entre aspas, os velhos. O Renato Augusto, o Jadson, o Gil. Então, o Corinthians vai ficar com ele ou vai vender? Ah, não tem como saber, né, Motinha? Se chegar aquela proposta irrecusável, tá na cara que o Corinthians vai ter que vender. Mas eu espero que o Corinthians faça o maior esforço possível pra tentar manter esses jogadores, cara. Porque o Corinthians, ele não pode perder essa espinha dorsal, né? Tem ali um zagueiro como o Gil, tudo bem, ele vai ser cobiçado por times europeus, mas o Corinthians, ele tem que tentar jogar no psicológico do atleta, porque é a hora do Gil retribuir também. É a hora do Gil retribuir. Porque o Corinthians revelou o Gil pro futebol nacional, ninguém conhecia o Gil. Né? É, mas o Gil jogava na França. Jogava onde, velho? Jogava no Valenciennes, acho que chama a porra do time lá. Vai pro inferno, quem que é Valenciennes? É, o Corinthians revelou o Gil aqui no futebol brasileiro, sim. Ele teve uma boa passagem, é sério. Como assim, mano? É, o Gil, ele começou, se eu não me engano, foi no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro que o Gil começou, não foi? E foi. Foi, não foi, Benjamin? Não tenho certeza. Não sei se foi ele que começou lá. Eu sei que eu vi ele lá. Eu acho que eu o Gil começou aquele jogo lá no Cruzeiro. Foi o pênalti do Ronaldo, lembra? Do Pacaembu. Mas ele... Ah, foi ele? Foi. É. Subiu nas costas do... Mas se eu não me engano, ele foi revelado pelo Cruzeiro, sim. Mas ele nunca teve essa exposição que ele teve hoje. Tanto é que ele foi convocado agora, com a camisa do Corinthians, velho. E hoje ele ficou no titular. Hoje quem tem que brigar com a vaga aí de titular aí é o Davi Luiz e o Thiago Silva com ele. Porque hoje o titular absoluto da posição é o Gil. O Dunga não vai ser besta de mudar novamente as zagas da seleção, sendo que ele arrumou aí a dupla perfeita. Ah, não, acho que é essa. Essa vai ficar. Tá certo, Andy? Hoje quem tem que brigar pela titularidade é o Davi Luiz e o Thiago Silva. Próximo jogo são esses caras. Porque Gil e Miranda, na minha opinião, aí são os dois melhores zagueiros da seleção brasileira hoje. Então o Gil, ele tem que ter essa, talvez, consciência, RG. Até respeito, aí o cara querer ganhar mais, o cara querer fazer independência financeira, apesar de eu achar que todos já estão muito ricos. E deveriam jogar no Corinthians até de graça, velho. Porque jogar no Corinthians é um prazer, Motinha. Acho que é. Deixa de ser fofarrão. Acho que é. Você trabalha de graça? Mas peraí, eu não sou rico. Os caras são. Os caras são. Você não quer comparar aí a minha renda com a renda dos caras? Vai. Porque esses caras ganham por mês, eu não vou ganhar a vida inteira. Não, vai. Em dois anos você faz. Véio. Aonde, velho? Eu sou pobre. Mas, ô, amigão. Diga. Manda então o seu placar, velho. Corinthians e Vasco, hoje à noite, jogando em São Januário. 4x0, hein, mano? Você acha que vai fechar o caixão do Vasco, velho? 4x0 é caixão lacrado, não tem nem o vidrinho, velho. 4x0? Eu acho que vai ser jogo sofrido, hein, mano? 1x0, olha lá. Olha, eu penso assim. Vai... Fala, amigo, termina. Acho que o Corinthians vai com força máxima aí, né, pra afundar o Vasco logo, porque assim, eu tava vendo o Vasco, depois ele... Os dois próximos times em cima do Vasco, eles são bem difíceis, né? O próximo jogo também, o Vasco pega o Santos também. Então, ele é dureza. Eles não, acho que não passa do Santos, que é um time muito complicado ali. Corinthians também. Acho que o Vasco vai ser rebaixado, hein? Então, cara, é que o Vasco reagiu tarde no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, ele até... Deu azar em alguns jogos, né? O Vasco ficou aí, se eu não me engano, acho que 7, 8 jogos sem perder, Motinha. Diante da situação catastrófica que era a campanha do Vasco, o Vasco até conseguiu, talvez, ressurgir no Campeonato Brasileiro. O problema é o Vasco agora ter que tirar pontos aí de adversários como o Corinthians, como o Santos. Isso daí vai azedar mesmo, mas o Vasco ainda tem confrontos diretos ali. Ele pega o Joinville também, se eu não me engano. Acho que até a próxima rodada, sim, se eu não mas me engano. Mas tem que torcer pro... Tem que avisar os outros, né, mano? Que estão lá na frente. É, o Vasco, ele pega o Joinville e depois ele pega o Santos. É... E a última rodada aí o Vasco acaba fechando aí contra o Curitiba, não, jogando em Curitiba. Não vai pegar moleza contra o Santos, não vai pegar moleza. É Curitiba o último? É. Lá, né? É. Aí, velho. É, o Curitiba também tá na zona ali, então vai ser... E o Joinville também. Mas imagina. Aí, se você parar pra analisar a partida aí que o Santos vai enfrentar o Vasco, é a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. É no dia 29/11. É que o Santos já fez o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Então, querendo ou não, RG, eu acho que esse jogo aqui, o Santos pode entrar com time misto, cara. Pode ser. Como pode é no ser. Intervalo entre a primeira e a segunda partida... Pode ser. Eu acho que esse jogo não vai ser tão enroscado pro Vasco, não. O Vasco vai ter mais dificuldade, eu acho que contra o Joinville e contra o Curitiba do que esse jogo contra o Santos. É que vai depender do que vai acontecer, né? É, veremos. Mas, ó, amigão, quer mandar um salve aí pra alguém? Um salve aí pra tua quebrada, Zona Leste? Considerada? Manda um abraço para meus colegas aí, Felipe, Rafa, e um abraço para vocês aí. Também faz um programa sensacional aí. Muito obrigado, viu, irmão? Valeu pela audiência. Só para finalizar, qual que é teu trampo mesmo? Você falou que você não poderia ir pro jogo hoje no Rio, porque você ia ter que fazer um trabalho. Qual que é teu trampo? É, eu trabalho no laboratório Salomão Zop. É um trabalho feito... laboratório diagnóstico feito para mulheres. Sim. E quanto que tá saindo aí um hemograma completo? Não! É isso, mano. O que a gente vai saber disso? É pro Portuga? É pro Portuga? Ai, meu pra todos Deus. Nós. É todo pra mulher, tem... Não, mas todo mundo aqui tem que fazer exames periódicos. Tem. Ai, meu Deus. É importante Deus. Fazer um check-up. É bom. Não. Mas já diria o velho sábio, só tem pressão alta quem mede. É melhor não medir, é melhor não medir, mano. Ah, mano, é nóis, tamo junto, tá irmão. Bom, obrigado. Um abraço, Gabriel. Valeu. Posso fazer o merchan ainda? Vai, vai, manda pode. Aí, vai. É, HDI de bate pronta. Boa. E... Não. HDI o quê? Ai, eu... Seguro. O que é HDI? HDI seguro. Seguro HDI de bate pronta? Não. Ajuda o cara, Domenico. Claro que você é ruim. Vai. Bora, HDI seguro é de bate pronta. Então. Tem que falar isso, é fácil. HDI seguro é de bate pronta. Aí boa. Sim, ganhou a bolsa térmica da HDI. Só a novalinha Bozano me garante um barbeário fenomenal. Aí boa. Foi também. É um kit top boa. Da Bozano também. Aí foi, garoto. É isso aí, falou? Beleza, hein? Muito obrigado. Valeu, Gabriel. Uma coisa aí, Dodô. Você é o abraço. Mais imparcial da rádio aí. Ele falou. Eu ouvi, eu não falei. Eu pedi pra você falar. Não, ele falou livre espontaneamente. Isso. É isso. Aí, mais incoerente. Aí, mais mano, aí. Nós dois. Você falou incoerente. Imparcialidade e coerência. Você viu só? Viu? Nós temos dois sinônimos. Imparcialidade e incoerência. Incoerência, coerência. Coerência. Tá louco, verdade. É isso aí. Ô, amigo, mas obrigado aí pela audiência. Mas ó, eu queria, Domenico Gato, é verdade, ó, eu queria pedir pros ouvintes. Eu sei de todo o carinho que os ouvintes têm para conosco. Sim. Mas eu gostaria de pedir encarecidamente para que eles não dissessem, não elogiassem, mas. É porque os caras nós estão... no ar. Tá com ciumeira, né? Ciumeira? Não, porque eu vejo constrangimento no semblante do restante dos integrantes aqui. Entendi. Então quando o ouvinte vem aqui nos elogia, eu sou eternamente grato. Muito obrigado. Mas eu vejo o fanfarronice do ouvinte. Eu vejo, ó, eu vejo constrangimento também no olhar do Mota. Também vejo isso aí, também vejo. Ô, mano, bom, deixa eu posso falar uma notícia. Obrigado, amigão, valeu pela audiência. Agora estamos num momento sem parar, não pode. Tá. Momento sem parar, três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Sim, então, olha. Curta a página sem parar no Facebook. Olha, ó, Asdrubal. Já pegou, Bali? Já. Alô? Alô? Quem fala? É o Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo, Dodô. Rodrigo do quê? Rodrigo Generali. Generali? É, Generali. Então tá bom. E quantos anos? 32. 3.2 RG. 3.2? Exato. Mas não é coronel, né, Domênico? É Generali, né? Ah, sensacional! É verdade. E qual que é o bairro que você mora, meu velho? Então, o Benja tá aí? Tô. Aí. Ô, Benja, eu moro num bairro que chama Vila Rami. Vila o quê? Vila, não entendi. Rami. Rami. Sabe quem nasceu estilo Rami? Lembra do estilo Rami? É. Eu vou dizer um negócio pra você, é a primeira vez... Que liga a gente do Vila Rami. Jura? Sim, mas o que eu conheço não é aqui em São Paulo, é Jundiaí. Onde é? É o GPS, man. Eu falei. Fui aí, ô moto, o Rude imitando é legal. Ah, né? Mas antigamente a gente imitava antes dele. Não, imitava. É, depois veio depois. O Rude me imita igualzinho. Mas você xinga o cara aqui e depois agora você tá pagando pau pro cara. Eu xingo o Rude? Ó. Oh. Aí, é perfeito. Aí. Oh. Eu conheço porque eu ia muito na festa da uva e eu passava nesse bairro aí no Vila Rami. Que coincidência. É, não fica tão perto assim do Parque da Uva. Eu mas falei que eu passava. Eu falei, eu passava. Passava. Mas eu não falei que você não passava. Ah, tá bem, falou exatamente. Ô, mano. Oi. A vida pregressa do Gil, ela começa em 2004 no Americano. Depois ela vai pro Jaguaré. Certo. Depois ele vai pro Atlético Goianiense. Depois ele vai pra Aparecida. Depois ele vai pro Cruzeiro. Depois ele vai pro Valenciennes. É o Valenciennes da França. Mas o RG. E aí ele vem pro Corinthians. Mas é que tá. E o Corinthians é o maior clube que já não, jogou, né? O Gil nasceu aí, pra falar a verdade, do Cruzeiro, velho. É, tem jogadores aí, por exemplo, o cara fala, ah, mas começou não sei onde. Não, começou no Cruzeiro. Apareceu de fato aí que a mídia começou a dar valor na época que ele jogava no Cruzeiro. Cruzeiro eu tenho até como base, então. Tem até como base, por exemplo, aquele menino que jogou aqui no Corinthians também outro dia aí, 2005, Tevez. Ah, sim. Começou no Corinthians, né? Começou no Corinthians. Para. Na verdade, ninguém sabia quem era. Você lembra aquele gol do Gil no Pacaembu contra mim, que não foi nada? Ah, era o Gil, zagueiro do Cruzeiro. Oh, lembra, Rodrigo, mano? Falando. Não foi porra nenhuma. Vamos lá, time. time. Um menino. Dodô, campeão do século, futuro tricampeão da Copa do Brasil. Olha! Mesmo o Tchutchê tá pra essa idade. Ele tá na dele, ele tem que falar. Olha! Mas tem que falar. Perguntaram aos vencedores as batatas, aos perdedores o pirê. Verdade. E o resto. E a palestra do Sérgio Malandrão? Estou disfarçado. Não adiantou porra nenhuma. Tô uma pegadinha. Está disfarçado de árbitro. Eu fiz, ah, deixa seguir o jogo. Aí tomou gol. Fala, Rodrigo. Eu acho que só dá pra falar isso. Como, eu, não tento, eu ainda tô tentando entender como que o Sérgio Malandro conseguiu motivar. Ah, não tem. Não sei. Não, mas foi lá, ele foi lá fazer um gol. Acha que é pegadinha? Toma gol, acha que é pegadinha. Vamos lá, continuar jogando? A pegadinha que a bola estava parada e o juiz acabou de jogar. O Sérgio Malandro é muito triste. Rodrigo. Olá. Você comunga aí de grande parte da mídia, de alguns torcedores, de que o futebol do Palmeiras não está casando com o técnico? Nossa, RG, frase perfeita. Concordo perfeitamente com isso. Acho assim, o Marcelo tem bons trabalhos, teve bom trabalho no Curitiba, teve um bom trabalho no Cruzeiro, mas parece que não é o técnico do Palmeiras. Não é o técnico com a cara do Palmeiras. Quem é o técnico a cara do Palmeiras, velho? Ah, assim, na sua opinião. Eu sou dia 32, vai, 32 anos. Eu vi, sei lá, primeiro o técnico que vem na minha cabeça, lógico, Luxemburgo. Obrigado. 93, 94, 96. Obrigado. Felipão. Não tem assim, dúvida, obrigado. Não tem. Eu, hoje, fora esses dois, assim, é difícil falar assim, poxa, hoje no mercado talvez o Cuca seria um cara que cai do Palmeiras. O Aguirre será um técnico mais parecido que o Palmeiras precisa hoje. Parece que o Marcelo não está conseguindo evoluir o time do Palmeiras, parece a mesma formação desde sempre, não testa alternativa. Você sabe o que, sabe que o técnico do Palmeiras precisa? Desculpa, Domênio, só uma opinião. O técnico do Palmeiras, seja ele qual for, ele precisa de tempo. Ele precisa chegar agora, sem no meio da temporada, fazer um planejamento, pedir contratações. Não, ele chegou com o carro andando, Mota. Ele chegou no meio do ano. Então, ele precisa de fazer a pré-temporada, um planejamento ele, e aí sim, você dá a responsabilidade pra ele do que tá acontecendo. O Marcelo, não vou tirar a responsabilidade do Marcelo. Ele tem responsabilidade. Tanto que ele veio por um preço alto, é um cara bicampeão brasileiro, tem um nome muito bom. Poderia estar fazendo, na minha opinião, algo melhor. Mas ele não é 100% responsável por isso aí que tá aí. Ele chegou na metade do trabalho. Então é injusto tanta cobrança. Mas vou te fazer uma pergunta, então. Você falou do... Mas de tempo. Você acha, por exemplo, o Gareca? O Gareca teve um time muito ruim na mão. Você acha que ele, por exemplo, num time do Palmeiras hoje, teria muito mais opção de jogo do que o Marcelo dá pro Palmeiras hoje? Deixa eu te falar. Eu vou falar uma parada que eu já conversei até com o Domênico fora do ar e eu falo pra quem quiser ouvir, assim. O problema do Gareca, enquanto treinador do Palmeiras, é que ele jogou o tempo todo no Palmeiras sem goleiro. Ele não teve um goleiro. O Palmeiras jogava de igual para igual com os times, aí vinha aquele Rafael, aquele outro goleiro que entrou o alemão, Fábio. Não sei o quê. Fábio. Aí o goleiro ia, tomava um frango e ferrava o trabalho dele. Porque o tempo todo que o Gareca treinou o Palmeiras, ele jogou de igual para igual com qualquer time, seja onde for, dentro ou fora de casa. O Palmeiras jogava. Ele tinha uma proposta de jogo. Só que ele não teve goleiro. E aí arrebentou o trabalho do Gareca. Não tô justificando, claro, mas infelizmente isso atrapalhou muito. Quando você joga sem um goleiro, e os goleiros que o Palmeiras tinha à época não tinham experiência, prejudicou o Gareca demais. Não sei se o Domênico concorda, você concorda, né, Dom? Mais ou menos, né? Quero dizer o seguinte aí pro Rodrigo. Rodrigo, eu concordo em algumas coisas, sim, claro. Concordo que talvez ele, até o momento, não deu liga, né? Ele deu liga num momento, depois não deu mais, né? E não encontrou mais. Eu acho que talvez também... tem uma série de coisas que aconteceram, né? A saída de Gabriel, saída de alguns volantes do Palmeiras, que os outros que vieram não deu o retorno que ele queria. Só que aí é que tá o que... Exatamente. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: ele teria que ter uma outra alternativa. Por exemplo, nesse jogo, quem sou eu para dar conselho para treinador de futebol? Eu não ganho para isso. Não tá lá no dia a dia. A gente conhece sabe. Futebol. Por exemplo, contra o Santos, lá na Vila Belmiro, e talvez até na volta, a minha escalação, eu tenho que ser, não pode ficar essa escalação, tá? Não pode. Não pode jogar aberto. Além de ser vulnerável, ela é vulnerável, deixa a defesa toda aberta. Você viu ontem, há um minuto, quem estava marcando um jogador dentro da área do Palmeiras, ele foi o Zé Roberto. Cadê os dois zagueiros? É um absurdo. Então, assim, é a minha escalação. A minha escalação seria Praz, Lucas... Dois zagueiros, Jackson e Vitor Hugo. Até aí eu tô junto com ele. E o lateral esquerdo, você pode pôr o Egídio, pode pôr o Zé Roberto, não importa quem seja ali. Só que aí eu venho com três volantes. Não tem conversa, eu vou fechar minha casa aqui, eu não posso tomar gol. Amaral, Matheus Salles e Arouca. Eu ponho um meia de ligação, que aí pode ser Zé Roberto, pode ser Robinho, quem quer que você queira. E dois jogadores abertos. Você mete, não precisa jogar com centroavante. Eu meto num lado o Gabriel, eu meto do outro lado o Dudu. Velocidade para contra-ataque. Claro, Portuga, mas eu não posso com ficar com o nego. Porque, olha, o Barrios, o Alexandro, o Cristaldo, tô falando dos três centroavantes que estão hoje no Palmeiras. O Barrios, ele é lento que é uma desgraça, tá? Lento. Então eu vou perder um homem lá no meio. Estático. O Alexandre também não é muito rápido, também não é muito... Né? Eu posso ser que eu perca também. O Cristaldo tá perdido, ontem você viu. Principalmente pra jogar, né, em Santos, eu acho que assim, você tem toda a razão, Domenico. Mas não tenha dúvida, concordo. Ele tem que parar com essa mania de ficar com o esqueminha dele. Oh. O esqueminha dele deu certo no Cruzeiro, num time que deu certo, deu liga. E que ele tinha peças. E que ele agora, tinha Domenico, peças ali. Você tá agora esquecendo de um cara que no meu time, desculpa te interromper, mas assim, o meio campo que o Domenico fez é muito bom, mas eu colocaria para mais time o Dudu centralizado e eu jogaria... Pode ser. E eu jogaria, tem um jogador que você não lembra. Eu daria a oportunidade pro Kelvin. Sim, que é um cara rápido, da direita, então, é um cara que puxa contra-ataque. Bem, mas alguém vai ter que sair. Joga um três, mas... Põe Jesus e Kelvin. Tudo bem. Lá na frente, dois caras rápidos. Dudu no meio. Pode ser também. Dudu no meio, três volantes. Só que fecha a porra do time. Esse time aí, por exemplo, ele não tem nenhum meia que você falou. Se você jogar com três volantes, se você jogar com três volantes, do jeito que eu falei, você vai pôr Dudu centralizado, né? Esse é o cara. Dudu de armador. Ele não é armador, mas tudo bem. Ele mas joga ele na bola longa. Ali, tal. Você pode jogar. É aquele famoso 4-3... 1-2. Não, 4-3... 1-2, é. 4-3-1-2. Ou 4-3-3, né? Não, é um falso 4-3-3. Mal comparando, é a situação que o Brasil viveu na Copa contra a Alemanha. Se os Palmeiras for pra jogar pro Santos igual na Vila, ele vai tomar um monte, cara. Eu acho, olha, por isso que eu falo, o Filipão, ele foi um grande treinador. Obrigado. Certo, porque é o seguinte. Muito obrigado. Teve uma época aí no time do Palmeiras, quando foi campeão da Copa do Brasil... Com o Marcinho, com o Betinho... Mas ele viu, ele percebeu. Até lá, eu acho que ele pensava um pouco mais. Não, né? Tenha dúvida. Então, assim, naquele momento, e o Rodrigo lembra disso muito bem, ele viu que aquele time, aquele esquema não estava dando certo. O que que ele fez? Ele meteu, na época, o zagueiro nosso, que está lá no... Que foi embora, o... Henrique. Ele botou no, meio. Ele colocou o Henrique como um terceiro volante. Zagueiro, mas também como um primeiro volante. Pra sustentar dois outros volantes. Isso. Então, assim, eu acho que o Marcelo tem que fazer isso. Ou ele mete o Natan, por exemplo. Ele mete o Natan e dois volantes. É, o que os mais dois zagueiros, o Natan como terceiro zagueiro, dois volantes, e vambora, pô. E o Palmeiras tem que fechar a casa. O Palmeiras tá tomando muito gol bobo. É, exatamente. Não pode, tá, porque o Santos, se fizer 2-3 aqui... Aí é velório. Volta. O jogo de volta é velório. Acabou. É só pro corpo. Você concorda, Rodrigo? Então, concordo. É assim, o que mais me preocupa hoje no Palmeiras é, assim, é a falta da alternativa. Acho que o esquema pode ser o melhor possível, mas parece que é todo jogo a mesma coisa. Perdendo pro Vasco de 2-0, estava no Allianz Parque, não tinha alternativa o jogo. O time jogava do mesmo jeito. Não tinha uma... Pô, tá perdendo 2-0, vamos tentar uma coisa diferente. Não, era a mesma coisa. Saía um cara, entrava outra, a mesma posição. Ele não muda. É exato, ele não muda aquele número. A dele, formação. Vai. Formação de número, que é um número. 4-4-1. É o famoso 4-2-3-1. 2-3-1. Pô, não muda, cara. E uma outra coisa que chama a atenção, Rodrigo. Eu acho que talvez nem o. Desculpa só pra pegar. Eu acho que nem talvez o treinador que não tenha dado mais liga. Eu acho que o esquema dele que não dá mais liga. Que tá desatualizado. Então, eu ia concluir exatamente dessa maneira. Por isso, talvez, o time seja dentro de campo tão pilhado, cara. É, cara. Tão, é impressionante. Anda, velho. Tudo bem, o Palmeiras empata, o Palmeiras vai buscar resultado, o Palmeiras ganha. Mas aquele termômetro do time, dos jogadores... Ele é muito alto, cara. Ele é no limite. É, lá, tava ele ontem, ontem tava bem nervoso. É muito pilhado. Isso me deixou muito preocupado, juro por Deus. É muito pilhado. Me deixou preocupado. Cara. Não sei se o Rodrigo também ficou muito preocupado, porque é muita pilha num jogo que praticamente, tudo bem. O Palmeiras precisava vencer a todo custo, porque se não ganha, não tem mais. E, na minha opinião, acabou ontem. E você vê? Ontem acabou. Ontem não tem como buscar essa vaga aí, não. Quase impossível. E o Robinho não é um jogador que você sinta que ele... Não. Né? O Dudu sim. Ele o Dudu sim. Agora o Robinho então, não. Mas eu vou te explicar o porquê que o Robinho... O Robinho jogou no ano passado no Curitiba. Era o principal rival do Atlético Paraná. Talvez a torcida estava pegando muito no pé do Robinho, porque o alvo da torcida era o Robinho, homem. Mas aí é o local cara dele, do Curitiba, mas... que jogou aqui e fez gol em nós. Mas aí, tem, então, mas aí tem que entrar o cara que é o técnico e chamar e falar, Robinho. Vai, vai funcionar assim, assim, assado, velho. E ontem, no momento que tava todo mundo perdendo a cabeça, eu não vi em momento nenhum, viu, Rodrigo? O treinador chamar, por exemplo, o Zé Roberto, que é o cara mais central. Zé, chama todo mundo segura. E diz esses caras daí. Tá louco, céu. Eu não vi o treinador em momento nenhum, cara. Olha, eu respeito muito o que vocês estão dizendo, mas eu tenho uma opinião seguinte, Domênico. Ontem... Tava na cara que alguém ia ser expulso. Ontem. Mas tava na cara. Ontem, só pra complementar assim... Pra mim, ao meu ver o futebol, tanto fazia se o Palmeiras vencesse por 5-0 ou perdesse por 5. Tinha que ganhar. O jogo do ano do Palmeiras é contra o Santos. E independe do que ele fizer no brasileiro. Eu acho que o Palmeiras ele tem que ter uma humildade, como você teve agora, de dizer. Não que tem realmente, dúvida. Se ele sair pra jogar de mano contra o Santos, não é. Eu não tô falando aqui que o Palmeiras é pequeno, o Santos não é isso. Eu estou dizendo que o time de hoje, do Porque Santos, assim, é melhor que o do Palmeiras e muito. Ele tem que ter uma fórmula de neutralizar e ganhar o jogo. Nem que for nos pênaltis, nem que for empatando na Vila e trazendo pra cá com a força da torcida e ganhar o jogo. O Palmeiras tem que ter consciência que ele não tem chance de se jogar de mano. Não, mas eu acho que não é isso. Não é jogar de mano. Pode jogar de mano. Não, mas não é isso. Eu acho que ele tem que arrumar um esquema pra ganhar o jogo. Ganhar o campeonato, não é ganhar o jogo, ganhar o campeonato. Ganhar o campeonato, então, assim, fechar. Você não pode... Por exemplo, o Santos é um time muito rápido. Então, assim... Você muito tem, bom. Ele tem um jogador... O Santos, RG, desculpa, do meio de campo, do meio pra frente, ele é muito rápido e muito bom. Técnico, só que lá atrás ele não é tão bom. E o RG vai concordar comigo, ele não é tão bom. Então eu preciso ter dois caras rápidos. Por isso, por que que eu falei três volantes? Porque esses três volantes... Toma a bola volante, e joga. Volante. E ó, o Matheus tá indo bem, o Salles... Você pega lá o Amaral, que é volantão mesmo, volante destruidor, brucutu. Só destruidor, ele não sabe pra bola, mas destrói. Você tem o Matheus Salles, que também passa e tem destrói, saída. E o Arouca, que é um jogador que dispensa comentários, tem saída. Você sabe muito bem, jogou no Santos. Sim. Você tem três destruidores que podem marcar esses jogadores rápidos do Santos, certo? Você tem aí dois jogadores rápidos, o Gabriel é muito rápido, ele é liso. E o Dudu, que também é rápido. Então você tem que jogar por uma bola, de repente, pra fazer um gol no Santos. Nas costas dos laterais. Nas costas desses laterais. Entre os laterais e os zagueiros. Que não são tão fortes, assim. Sim. Não é aquela defesa primorosa. Sim. O RG sabe que não é. O David Braz é bom, o Zeca é bom. Mas não é confiável, mano a mano contra jogadores rápidos, eles nunca vão levar vantagem, mano. O Braz tá fazendo bem. Eu sei, mano, mas no mano contra o cara rápido no contra-ataque, o zagueiro nunca vai levar vantagem. Eu entendo. Sabe disso. Sei lá. Eu entendo. Eu tenho que fazer um jeito do time ganhar. Eu entendo que existe. Eu acho que existe um equilíbrio. Eu acho que existe um equilíbrio no gol. Acho que tanto o goleiro do Santos quanto o goleiro do Palmeiras se equivalem. Penso que o lateral esquerdo do Santos seja um pouco melhor que o do Palmeiras. Agora, a dupla de zaga do Santos é fraco. Se pegar dependendo no mano de quem for, é fraco. Então, se pegar no mano a mano... No mano, qualquer atacante rápido porque, vai ganhar sempre o zagueiro. O que vai acontecer nesse jogo? Jeito. Porque, Rodrigo, esquece Cruzeiro, esquece Curitiba e esquece Flamengo. Isso independe do jogo da Copa do Brasil. Esquece. Não tem relação, esquece porque ontem foi o... Acabou. É a parte. Então, assim, temos que pensar num jogo, em dois últimos jogos essenciais. Do ano. É o jogo do ano, velho. Então nós não podemos perder lá do Santos. O Santos lá, ele vai vir pra cima. Por que que vai vir pra cima? Não é porque joga em casa somente isso. Ele vai vir pra cima. É porque também joga em casa. Mas tem que fazer o resultado. Ele precisa fazer o resultado na casa dele pra jogar pelo empate fora. Ó, tem que fazer o resultado. Isso é o óbvio da coisa. Claro. O mata-mata funciona assim. Você ganha na sua casa e empata fora. É assim que 90% funciona. 90% das vezes. E se puder matar logo de cara, mais rápido de mata. Então assim, eu preciso jogar, segurar o time dos caras e jogar no contra-ataque. No ponto fraco deles. Então, pra mim, jogar no ponto fraco, eu tenho que fortalecer a defesa. Agora, Marcelo, você não pode jogar só com dois volantes e com esses dois alas que sobem que nem a desgraça e deixa a avenida. Dois buracos. Porque não adianta o Vitor Hugo ser bom pra caramba e o Jackson ser razoável, na média. Não é, não ouça, mas também... Se você deixar todo mundo vulnerável, eles vão tomar gol, cara. O Santos é rápido pra puné. O Palmeiras experimentou isso. Né, quase toma 5, 6. Você entendeu? Foi o último jogo, Santos e Palmeiras. Mas é verdade, entendeu? Eu ia falar exatamente isso. Você entendeu? Não pode, a velocidade, a arma do Santos é a velocidade. Eu sei lá, eu acho que é por aí, não é não, Rodrigo? o jogo do segundo turno contra o Santos mostrou muito bem isso. O primeiro tempo, o Palmeiras tentou jogar igual por igual. Não dá, não vai. Não vai. Se você jogar de mano, o Vini tem razão. Eu vou falar o seguinte: a melhor coisa ainda de você jogar com esses volantes que você disse, Domênico, é que eles cobrem os laterais. Deixa o lateral tão exposto. Exato. E outra coisa: não importa, porque também tem um outro detalhe legal, Rodrigo, desse jogo aí. Legal, pode ser legal e pode não ser, né? Porque aí é uma... não tem o gol fora. Então não importa se você perder de 1-0 lá, tudo bem. Perdeu de 1-0, vem tentar ganhar aqui. Se perder de 2-1, seria melhor no gol fora. Mas hoje não tem mais o gol fora, né? Não vai ter mais o pelo menos na final. Mas não importa. Mas você não pode tomar uma naba de 3, de 2. Se perder de 2-0, fica difícil pra cacete já de buscar aqui. Muito. Porque aí vai ter que se abrir aqui e vai dar contra-ataque pro time que é rápido do Santos. É que naba desmoraliza, né? Você não pode. Ô, Domênico. Então fortalece a defesa aí, Marcelo. É aquela coisa. O Filipão aqui, antes do jogo contra a Alemanha, a gente comentava no programa e ele falou assim... Ele falou assim, eu vou pra cima da Alemanha. Então, ele jogou de igual pra igual. Aí ele foi com o peito na lancha e tomou certo. Se o Palmeiras... eu não tô dizendo que o Palmeiras é pequeno, não é isso, gente. Eu tô dizendo que o time de 11 hoje do Santos é muito superior ao Palmeiras. E ele tem que achar um esquema pra neutralizar os caras do Santos e ganhar o mata-mata. Ele precisa ser campeão, irmão. Não acho que seja muito superior. Não acho nada disso mesmo, porque tá muito parelho esse ano, Santos e Palmeiras. Eu acredito que o Santos é o melhor. Nós tivemos aí, se não me engano, 2-3 no Paulista, né? Tem mais 2 agora. Cada um venceu em casa. Cada um venceu na sua casa e incrível, né? Os jogos do Santos foram 2-1 na casa dele e no Palmeiras foi 1-0. É incrível, mas foi tudo parelho. Não vejo essa... Nossa, disparidade. Eu já enxergo um pouco de disparidade. Não vejo disparidade. Cada um vê um. Eu acho que o Santos tem um meio de campo pra frente. Porra, puta meio de campo. Legal, respeitável pra cacete. Um ataque bacana. O Palmeiras também não deixa a desejar. Agora, a defesa do Palmeiras eu acho um pouquinho melhor que o do Santos. Um pouquinho melhor. A única diferença... Acho que os zagueiros, a dupla de zagueiro do Palmeiras é um pouquinho melhor que o do Santos. A única diferença... E acho que o goleiro do Palmeiras é um pouquinho melhor que o do Santos. E o meio campo do Santos é melhor armado. A única diferença que eu vejo hoje... Só isso. Muita, aliás, muita diferença. É só... como entra pilhado o time do Palmeiras. Isso me preocupa, isso me preocupa. Ô, Rodrigo, esse é o problema. Então tá bom, estamos no momento sem parar. Se quer mandar abraço pra alguém, manda lá, vamos lá. Queria falar rapidinho um negócio. Lembra que vocês faziam sempre o campeonato na Copa do Mundo aí no videogame? Eu, na Copa de 2010, lembro que o Brasil perdeu da Holanda, fui eu que enfiei a vuvuzela no mano. Você que empurrou a vuvuzela no mano? Você empurrou a vuvuzela. É isso que é complicado, viu, Domênico? Eslováquia e Brasil. Você ganhou de quanto do mano? Você ganhou do mano, velho? Eu não lembro desse jogo. Eu não lembro desse jogo. Você não lembra, mano? Não lembro. É quando você perde, você esquece. Não, não, pelo contrário. É que eu nunca perco. Tanto é que eu peguei raro perder. O Domênico é prova, tá certo? Quando eu vou no resort, eu às vezes fico 6-7 meses sem jogar videogame, porque eu tô trabalhando pra cacete. Muito bom. Eu pego esses cozidos, esses moleques que jogam o dia inteiro, que acham que joga muito, né? Porque na internet ninguém ganha de mim. Mas então senta aí, ô comédia. Eu vou lá, Rodrigo, espanto. O Rodrigo falou que tem um jogo gravado. Mas é que tá, o Rodrigo falou que tem esse jogo gravado. Mas é que tá. Tem gravado. Eu tô te mandando o link. Pera, calma, você vai entender. Aqui na rádio, quando existiu a promoção, o Sombra falou, mano, alivia. Porque se você ganhar, você não vai levar o prêmio. Você não pode levar o videogame. Pior que é verdade mesmo. Eu tava na sala. É verdade, não é mentira. Tanto é quando eu vou jogar aqui, pra que eu vou ficar me dedicando e correndo que nem um louco? Mas você não joga mais igual você jogava antes. Agora, hoje em dia, você trabalha mais, né? Trabalho que nem trabalha de manhã, trabalha à tarde, você não joga mais videogame. Então, quando eu pego um comédia desse daí, Domegato, quando eu vejo que ele tá fazendo cara de choro, jogando e trêmulo, o cara não consegue nem segurar o controle direito, Rodrigo, eu vou lá e dou uma boiada. Manda o link pro mano ver. Aí o comédia vai lá e começa a se achar, mano. Eu narrei esse jogo, Rodrigo. Não vou mais dar boi, não, hein? Você narrou ainda, tá do meu lado narrando. Você narrou, comentei, velho. Não vou mais dar boi, pessoal. Galvão Carlos Agrani. Realmente, meu. Impressionante. Posso mandar uma mexer aí? Manda aí. Fala, meu. HDI Seguros de Bate Pronto. Ganhou a bolsa térmica da HDI. E só abusando e me garante. Só a nova linha Bozano me garante uma BR fenomenal. Boa, ganhou também aí. Um kit top da Bozano. Tá bom? Um abraço. Falar que, um abraço pra vocês e... São impagáveis, cara. Muito obrigado por tudo aí. Não, pagáveis, porra. Você tá louco? E tem que ser bem impagáveis. Eu não pago, então paciência, né? Tá bom. Mas o dono tá ouvindo, porra. Deveria, viu? Complica nós, hein? Inclusive, o Zé tá com um projeto aí de rádio pré-paga. Pré-paga? É o pay-per-view do rádio, né, mano? É um pay-per-view, é uma espécie de pay-per-view. O cara paga pra ver nós. Aqui, velho, mediante a crédito. Isso. É um pay-per-view do Estado. Um abraço, meu velho, abraço. Abraçando. Vamos lá, momento sem parar, terceiro ouvinte. Momento sem parar, três ouvintes na sequência. Viajou aqui, é compartilhado uma imagem bacana. Marque suas fotos com o hashtag Sem Parada Oficial. Alô. Alô. Quem fala? Renato. Fala, Renato, tudo bom? Tudo, e você, Dedô? Tudo bom. Renato do quê? Renato Pellegrini. Pellegrini. Quantos anos você tem, Renato? 4.2, Dedô. 4.2 aí. Hoje, RG. É. O que que temos hoje? Um dia foi, né? O quê? O que que foi, RG? Russo. Russo? Russo. Renato Russo. Ah, sensacional! Um dia foi. Um dia foi, Renato Russo, é. Ô, oh, velho, Renato, qual que é o bairro aí? O bairro é Moca. Moca! Ah, Moca é nóis. Um abraço, pô, pra galera lá do... Oh, nem a pizzaria do Ângelo manda pizza. É, o Camelo cê, não mandaram, cê tá o com a moral, você tá com a moral baixa hoje, hein, velho? Vem, velho. Tá com uma moral... Agora, você quer ver? Você quer ver? Feriado, os caras estão tudo já na praia. Não. Quer ver? Olha o futuro morador da Moca. Pede aí. É que eu não tenho nenhum contato lá com o pessoal da pizzaria do Ângelo. A pizzaria do Ângelo, os caras são meus parceiros, não mandam pizza, pagando. Os caras não gostam de você. Mas tem o pessoal da hamburgueria lá, da Moca, que o Atos ouve o programa. Ele pode mandar Portos e Aramis. Ele pode mandar um lanche pra gente. Aí, você vai ver. Você vai ver como vai chegar. Pô, quando você morava na Vila Maria, os caras mandavam, hein, parceiro? Da Moca até aqui essa hora, aí. Quando nós pedíamos na Vila Maria, o bagulho chegava. Marcão, manda aí. Ô, mano. Quê? Ô, mano. Quê? Mano, o Atos é parceiro meu, meu. Ô, o Atos é seu amigo, velho? O Atos é parceiro. Eu sou conhecido lá na Moca como Chimbica, tá? O Atos é parceiro meu. Ó, oh, da hora, mano. O Atos é gente boa pra caramba. Eu tô direto lá na hamburgueria dele. Você é amigo do Atos? Você é amigo do Luizinho também lá da H1? Todo mundo conhece. Oi? O Luizinho. Conhece o Luizinho? Meu parceiro lá. Só você conhece. Renato, vamos lá. O time, Renato, vamos com o time. O Chimbica separou da Joelma, mano. Foi? Vamos lá. Dodô. Vamos, é nóis, Dodô. Campeão da Copa do Brasil. É, chupa. Olha lá, hein, Domênico. Não sei quem que é. Eu acho que é o Verdão, mas você tem que falar. Campeão do século, Dodô. Aí falou tudo. Quando fala campeão do século, a gente já põe um hino. A gente já sabe. É verdade. E aí, velho, você concorda com tudo que eu falei com o outro ouvinte? O que você acha? Vamos lá. Deixa a opinião. Você não concorda com porra nenhuma? Concordo. Então, quer mandar e na questão que o Portuga falou aí, quem que é o técnico? Eu acho que hoje o técnico que deveria assumir o Palmeiras é o Jorginho. Jorginho Pastor? O Jorginho não, tá... Não, não é o que tá no Vasco. Ah. Cantinflas. Cantinflas. Cantinflas. Por onde anda, Jorginho? No sofá. Eu acho que é na cara do Palmeiras. No sofá. É, o Palmeiras jogou muito bem quando ele estava na frente do Palmeiras. Oh. Aquele time lá que ia ser campeão lá e depois quando entrou o Muricy... 2009. Eu nem sei onde anda e quanto custa, mas um treinador que eu acho que no Palmeiras, nesse Palmeiras aí, ia dar um jeito bom, se eu fosse dirigente, eu ia tentar trazer, se o Marcelo não ficasse, seria Abel Braga. Nem sei onde ele tá, quanto custa. Eu acho que o Abel... Tá na Arábia. É, deve estar tá na Arábia, por aí. O mano deve saber. Mundo então, mundo bacana, do Talibã. Ele tá lá. Dinheiro, mas ninguém gosta de ficar naquela porcaria daquele mundo árabe. O troço é o seguinte. Não, é que você ganha dinheiro, mano. Agora é o seguinte, mano. Na minha opinião, se eu fosse um técnico... Tanto que o Abelão, português, se você concluir... Claro. O Abelão lá é tão ruim, RG, que ele tem uma casa de veraneio lá. Sim, lógico. Você tem uma ideia. Será que ele gosta pouco do lugar? Mano, eu penso assim, eu acho que não custa nada um clube do Brasil pode fazer uma. Não custa nada um clube do Brasil fazer uma proposta profissional que tá lá. O não você já tem. Se o cara aceitar, ok. Se eu fosse diretor do Palmeiras de futebol, falar, Portuga, você vai trabalhar aqui no Palmeiras? Primeiro nome que eu tentaria trazer pro Palmeiras. Não, pô, se pintar eu vou. Seria Abel. Apesar de eu gostar muito do trabalho do Cuca, mas eu acho que pro momento do Palmeiras, precisaria um cara mais pau dentro. E acho que o Abel é um cara mais. Um cara mais. Não, você não entendeu o que eu falei. Garota! Ah, como é que é? Por ai, garota! Rapaz. Aqui é Jardim Brasil, meu irmão. Eu sei. Alegria do Jardim Brasil. Pau dentro. Ô, Renato. Você concorda que agora terminou a vaga da quarta vaga aí, ó, quinta vaga? Ah, o Brasileirão já foi, né, Dudu? Acabou. Eu não vou muito no estádio, mas assisto quase... Vou falar todos os jogos do Palmeiras, praticamente. Certo. Né? Pô, tem hora que o time dá desespero, joga muito feio. Mas por que será, né, velho? É incrível. O time não tem o padrão de jogo, cara. É inacreditável. Tem hora que é só chutão. Pô, não dá pro time ganhar nada assim, pô. Às vezes é desanimador. Ontem eu tava assistindo o jogo, olha que tomou o primeiro gol, meu Deus do céu, é desanimador, meu. O Walter Gordinho lá, ele tava fazendo com a defesa do Palmeiras assim, pelo amor de Deus. O Walter não, é bom, não né? Não tem cabimento do negócio dele. É, você tem razão. Vocês falam, parece que o Palmeiras vai cair, gente. Eu não sei por que o Marcelo, ele não bota o Matheus pra jogar junto com o Vitor Hugo, pô. Eu não sei porque ele não põe o menino tem 20 e poucos anos, é um moleque novo, meu, que consegue correr, que consegue... Tava indo bem o ano passado, ele não põe o moleque pra jogar. Com todo ele respeito. Não põe o Felipe Gabriel pra jogar no meio de campo, eu não entendo por quê, o Palmeiras, meu, fez algumas escolhas erradas, velho. Ele dispensou o Tóbio, e eu posso falar... O boato que correu até na Argentina, que o Tóbio tinha uma vida noturna. Jorginho tá sem clube, viu? No sofá. O Tóbio tinha uma vida noturna aqui no Brasil bem conturbada. Só que, velho, o que, que é mais fácil? Não é mais fácil você chegar e enquadrar o jogador e fazer com que ele tenha, que ele se integre no grupo e faça parte do trabalho do que você dispensar o cara? O Palmeiras ficou com o Vitor Ramos. A única coisa que o Vitor Ramos fez na vida dele de legal foi pegar a Nicole Bausch. Fora isso, ele não tem condições de vestir o uniforme do Palmeiras. Ele é fraco. Agora, o Tóbio era bom jogador. O Ex-Natan é bom jogador. O Palmeiras fez as escolhas erradas na sua zaga. Ó, e perdeu os volantes. Você vê por um lado, ó, Dodô, que é o seguinte: o Rafael Mar tava jogando bem, na mão do Oswaldo. Sim. Na mão do Marcelo, ele não consegue jogar. Ah. É impressionante, ele não consegue jogar. Incrível, né? Eu não sei se é esquema tático, eu não sei o que é, mas ele não consegue jogar. Entendeu? A gente fica dependendo de uma sorte pra fazer um gol, pra ver se o negócio vai. É impressionante. É verdade. É impressionante, é verdade. Pô. Mas o Rafael Marques... Se o time não vai, você tem que começar a mexer, pô. Você tem que botar os caras que estão lá. Fala um tanto desse Felipe Gabriel aí. Eu não sei porque eu não põe o cara pra jogar. Como é que era o esquema? Num jogo do brasileiro. Como é que era o esquema com o Rafael Marques? O Palmeiras tinha dois volantes que marcavam bem. O Egídio apoiava por um lado. O lateral direito, que era muito bom jogador, o Lucas, pelo outro. A bola era cruzada na área. E o Rafael Marques pegava ela no bico do otário, né? E fazia o gol de cabeça. Hoje em dia não tem mais volantes. Os laterais não sobem mais. Não tem mais cruzamento. Ele morre de fome. Eu não vou lembrar agora qual rádio que eu tava ouvindo aí. E tinha lá um desses caras que cobre o time do Palmeiras, né? O setorista do Palmeiras. Setorista. Né? Dessa rádio aí. E ele falou isso antes, isso foi agora, foi segunda ou terça, segunda-feira. Uhum. Teve o último treino lá em Atibaia. O Rafael Marques falou que foi o pior em campo. Que a bola batia na canela, né? O pior. Então se o setorista falou isso, o treinador colocou ele pra jogar, RG. E ao contrário, né? Quando o cara vai bem no treino é que o... Exato. Então assim, eu não entendi então muito bem depois por que que ele colocou o Rafael Marques, ele foi o pior, sabe? O pior. Você tem que... Por que que não colocaram o tio Kelvin? O que os caras têm contra o Kelvin? Eu não entendo por que o Kelvin... Por que ele não põe o Kelvin? É verdade. Não, porque que o Kelvin ele faz o papel do Rafael. Você entendeu? E é um jogador de fumaça, um jogador que faz a diagonal, um jogador bom pra caramba. Já que queriam poupar um pouco o Gabriel Jesus, não colocaram o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus que vem entrando no lugar do Rafael. Seria ele o cara pra substituir. Mas aí o que acontece? Não quero, quero pôr um primeiro tempo, deixar o menino descansar porque jogou seleção brasileira. É tio Kelvin, cara. E se não der certo, coloca o Gabriel depois. Mas agora, não posso colocar o jogador que foi o pior, cara. No treinamento. Então, você entendeu? Entendi. Você tava falando aí o negócio da volância. Isso é treinador, né? Hein? Fala. Isso é treinador, hein? A volância? O que tem a volância? A volância. Ele ontem jogou com... Como que é o nome do menino? Lá, Matheus Salles. Sim. E com o Amaral. Isso. Certo? Isso. E depois ele colocou o Arouca, então o Arouca tá pronto pra jogar contra o Santos. Teoricamente, sim. Sim, sim. Teoricamente, sim. Então, jogou bem. Por que ele começou com o Amaral e ele não começou com o Thiago Santos, então? Porque ele não pode contar com o Thiago Santos na Copa do Brasil. O Thiago Santos, eu acho que é isso. Ele falou mas que o Thiago Santos... Mas ele vai contar com o Arouca. Não sei. Contra o Santos, ele deve jogar com o Arouca e o Matheus Salles. Sim, sem Thiago Santos. Sem Thiago Santos. Mas, velho, uma coisa que me irrita, o pessoal da empresa fala assim, nossa, o Marcelo tem que treinar o time que vai jogar contra o contra o Santos. Cara, nós estamos em novembro, meio de novembro. Ele ainda tiver essa dúvida, se treinar o time, tem que estar, velho, em novembro. Tá tinindo. Com todo o respeito, o time não tem uma identidade, cara. Segundo semestre, segunda semana de novembro, terceira semana de novembro, ele não tem um padrão, parceiro. Desculpa. É, olha, a única coisa, meu modo ver futebol. A única coisa que eu vi ontem que foi legal, Renato, é a garra e a fibra com os caras que tiveram de buscar um resultado adverso. Sim, isso foi a única coisa. Praticamente. O primeiro foi ridículo, né? Mas não gostou uma bola, não gostou uma. Jogaram assim com vontade, querendo ganhar, isso você percebia. Principalmente, se você pegar e assistir o jogo de novo, principalmente o Gabriel Jesus. Esse menino é uma coisa. Não tem bola perdida pra esse moleque. Moleque vai pra cima, sabe, vai ajudar. Quer aparecer. Outro cara que tem 41 anos de idade e jogou muito ontem, assim, pelo por pouco jogou. O Zé Roberto ontem, ele destruiu uma jogada. Cara, não se esconde, é impressionante. E é um cara que pega a bola, sabe tocar, sabe passar, sabe enfiar uma bola pra um cara que tá mais livre na frente. É incrível, cara. Sabe, isso é incrível. Sim. Mas agora, o Marcelo tem que mudar esse esquema tático aí. Tem que mudar o esquema. O esquema dele não está dando. O esquema dele já deu o que tinha que dar. Não dá pra fazer esse esquema com dois volantes, sabe? Com três caras, um enfiado, dois, três caras enfiados e mais um só lá na frente. Esse esquema dele aí não está dando certo. Já faz tempo que não está dando certo. Muda, Marcelo, muda. E vou te falar, Domenico. Marcelo, se você não mudar e não ganhar o campeonato, eu dificilmente vou dizer pra você o seguinte: eu acho que você não fica o ano e no vou Palmeiras. Te falar, o torcedor do Palmeiras tem que ter calma. Eu acho que, juro por Deus. Tá todo mundo falando que ele não cai, que ele vai ficar. Nossa, que ele... tomar uma patrolada. Só que, Marcelo, se você não conquistar a vaga da Libertadores, vai por um lado difícil. Ou por outro, um lado já parece que já foi pro saco, que foi do Campeonato Brasileiro. Se você não ganhar do Santos, cara, eu acho que dificilmente você vai ficar no E do jogo de domingo é perigosíssimo pro Palmeiras, ao meu modo de ver. O time do Cruzeiro tá 11 jogos sem perder, vem embalado, vem acreditando lá. O Cruzeiro tá olhando lá no... tava quase rebaixado, mas agora ele tá vendo uma vaguinha lá, uma luz. Tá dando chance pra ele. O Cruzeiro é bom time. Se o Palmeiras não abrir o olho aqui, ele pode apanhar do Cruzeiro aqui domingo feio, porque o Cruzeiro tá jogando bem. Pode perder. O Cruzeiro tá jogando bem. Precisa tomar cuidado com esse jogo aí. E outra coisa que eu vejo, Dedé, assim, que eu percebo assim muitas vezes, tudo bem que teve algumas funções, mas ele dificilmente entra com o mesmo time. Ele tá sempre mudando. É, também tem ele isso. Ele tá sempre mudando, é na volância, é no ataque, uma hora ele entra com o Barros, uma hora ele entra com o Barros. Você percebe que tá perdido, né? Estamos em novembro. Tá perdido. Você vê a ontem o Barrios não jogou porque também jogou lá pelo Paraguai. Então, tudo bem, ontem não dava pra jogar o Barrios, tá? Por isso que ele também não pôde colocar ele também, né? Tá bom? Renato, manda teu abraço, vamos lá, meu velho. Estamos num momento sem parar aqui, vamos lá. Pode fazer um mexer aí? Manda. HDI Seguros é de Bate Pronto. Boa. Aí sim, ganhou a bolsa térmica da HDI. E só a linha Bozano me garante um barbeado fenomenal. Só a nova linha Bozano. Isso, a nova linha Bozano me garante um barbeado fenomenal. Boa, cara. E o Kiki Marreta, não tem, mano? Boa, amigão. Tá, ó, os caras estão fechando a fábrica. Daqui a pouco vai voltar o kit da Ola, hein? Sem capaz saroba, velho. Tá bom? Tá bom. Ei, mano, eu vou te falar um negócio. Eu tô de amigo corintiano. Eu tenho que dar os parabéns pra vocês. Vocês vão ser campeão, hein, cara? Ó, valeu, parceiro. Tamo junto. Caralho, vocês vão ser campeão. E assim, eu não gostava muito do... Não gosto muito do Tite, né? Eu achava ele bem retranqueiro. Mas ele fez um trabalho no Corinthians impressionante, viu, cara? O Tite é monstro, velho. É, tá bom. Ó, inclusive, o Vaticano já tá providenciando. Falou, meu velho. Um abraço. Valeu, um abraço pra vocês. Bom feriado pra vocês. Você também, mano. Valeu. Tudo de bom. É, rapaz, foi um momento sem parar aqui do Estádio 97. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram no seu dia a dia. Baixe o app Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 em nome de impermeabilizantes, Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Em nome de Esser, construindo com valor. E agora o Benjamin vem com o consórcio Honda, Benjinha. É, consórcio Honda, Dodozinho. É. Presta atenção. O bagulho é louco, hein? Presta atenção, o consórcio Honda está dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção, chegou a sua vez. E é super fácil participar, basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E mais, você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor, hein? Você não paga juros. Olha só, BIS 125EX, a partir de R$164 mensais. PCX, a partir de R$203 mensais. Então não perca tempo e faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. O primeiro sorteio da promoção já saiu, hein? É isso aqui, ó. O Antônio Carlos de Melo de Mogi das Cruzes e a Francisca Eugênia de São Paulo ganharam. Então compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titã para casa. Vá agora, não dá mais tempo, amanhã é feriado, sabadão. Vá lá na Genial Leste, a concessionária, procura o Marcão, o Marcos Fernandes, o gerente, e marca com ele, vai lá, vem, vai fazer teu negócio, você vai se dar bem pra caramba. O telefone anota aí, 2253-0000, 2253-0000. Promoção, chegou a sua vez, consórcio, é Honda, do 12. Ô, Dodozinho, eu vi um negócio agora aqui, ó. Que o... Oi, fala aí. Tô vendo uma notícia interessante. Um clube do Antalyaspor, da Turquia. Certo. O presidente Antalyaspor diz que faltam poucos detalhes pra acertar uma dupla lá, hein? Batman e Robin? Ronaldinho Gaúcho e Pirlo. Ah, beleza. Pai. Ronaldinho Gaúcho e Pirlo? Meu Deus. Que faz, hein? Coitado do Pirlo. É. Coitado de mim, velho. Tudo dinheiro, né? Queria eu no final da carreira meter mais 450 bilhões de dólares no bolso. Vai meter mesmo, hein? Ali vai. Não, mas não é assim também, vai. Mas não tem carreira, mano. Mas você não suja a tua história? Eu por que acho. Sujar a história? Ah, o ele não tá indo matar ninguém. Ele não tá indo matar ninguém. Tá para, vai. Tem de carreira, gente. Bota, você acha que o cara tá preocupado? Você acha que o cara tá preocupado em sujar a história? Sujar a história? O Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho sujou a história quando ele foi pro Fluminense. Ele era vergonha, ele era reserva desses moleques ruins do Fluminense. É o time do Brasil. O cara tá com o time grande do Brasil. Outra coisa, o cara jogar lá no Querétaro. Mas, ô, Mota, o cara ser reserva do Vinícius é duro. Pra você ver como o cara não queima o filme dele, não mancha a história, o cara tá lá encostado, sem fazer nada, e tem um monte de clube querendo pagar milhões por ele. É isso aí. Mas eu tô falando o currículo do cara, não tô falando currículo. Que suja o nome dele, a história dele. Uma coisa Mota, é o cara, pô, o Ronaldo só jogou em time grande. O Ronaldo não fez isso. Mota, o currículo, o cara já fez. O Ronaldinho Gaúcho é eleito o melhor do mundo. O Ronaldinho Gaúcho foi aplaudido de pé no Bernabéu de fazendo gol pelo Barcelona. Não, por isso mesmo, Pirlo, para. É isso que eu tô falando. Para, meu. Enquanto tem gente pra pagar. Esses caras não param. Enquanto tem gente pra pagar, o cara tá louco, recebendo. Precisa disso. Não é que precisa, meu. Tá louco, você vai abrir mão. O cara gosta de jogar bola, ainda ganhando tá milhões de euros. Pra caramba, para lá pra pensar. O Pirlo precisa. Não. O Ronaldo Gaúcho. Acho que não. Mas é diferente. Eu não vou falar aqui do dia-a-dia do Pirlo, porque eu não conheço. Eu posso falar do Ronaldo Gaúcho, porque é um cara que a gente acompanha mais. Ronaldo Gaúcho, Domênico Gato, ele tava jogando lá no México. Tava na cara que ele foi pra lá pra se arrastar. Tanto é que ele arrumou uma picuinha pra poder deixar o clube. Ronaldo Gaúcho não treinava, ele era substituído, ele xingava o treinador. Virou banco! Ele arrumou briga lá porque ele não era escalado. Então, ele quando voltou pro Fluminense, eu acho que ele... Tudo bem, ele pode ter ganhado um bom dinheiro? Pode ter ganhado um bom dinheiro. Mas eu acho que não foi suficiente, Benja. Porque foi um negócio que, pra ele, no custo-benefício, não valeu a pena. Passou vergonha. Ele teve a imagem desgastada, todo mundo começava a olhar pro Ronaldinho Gaúcho. Não, mas é verdade. Lógico que... Por mais que ele tenha dinheiro... Só lógico que sim. Pera, calma. Vou te explicar por que não. Na boa, tudo bem. Cada um é cada um. Mas eu acho que o Ronaldinho Gaúcho tem, com o que ele já ganhou, é suficiente pra bancar não essa geração da família dele, mas durante 10 gerações eu acho que ele tá bem tranquilo. Ah. Pode ser que ele tenha ainda um objetivo, quero ganhar mais dinheiro porque eu quero bancar 30 gerações da minha família. Pode ser. Mas eu sou ele hoje, diante de tudo que ele é, diante de tudo que ele representa, eu pararia. Porque hoje o Ronaldo Gaúcho já não tem mais um negócio que é fundamental pra qualquer trabalhador. Chama-se ambição. O cara quando tem mais ambição, pra ele tanto faz como tanto fez. Então o Ronaldo Gaúcho, pra não jogar todo o nome dele, tá certo? No lixo, não é que ele vai se queimar, não é que ele vai apagar o que foi o Ronaldo Gaúcho, mas hoje, ver o Ronaldo Gaúcho jogando é deprimente. Ridículo. Ó, então eu vou te falar por que não queima o filme. O Ronaldo Gaúcho, quando parar, daqui 4, 5 anos, você vai entrevistar ele, ninguém vai falar dessa... Já parou. Não. Quando o Ronaldo Gaúcho parar de vez, enquanto tem clube querendo pagar pra ele milhões e milhões de euros pra ele, pro Pirlo, quando esses caras pararem, ninguém vai entrevistar eles e falar assim, Ronaldinho Gaúcho, vamos falar sobre aquela sua fase no Querétaro? Vamos falar sobre a fase no Antalyaspor da Turquia. Cara, vamos falar, Ronaldinho Gaúcho, vamos falar do você ser o melhor do mundo, do Barcelona e tal. Amigo, a profissão do cara tá acabando. O cara tá lá. Alguém vai assinar um contrato. O cara vai ganhar lá mais seus 20, 30, 40 milhões de euros. O cara vai dizer não. Vocês estão de brincadeira. O Ronaldinho Gaúcho foi pro Querétaro, que o Mano falou, não jogou nada. Verdade. Veio pro Fluminense, foi ridículo. Verdade. Aí, pô, faz um mês aí convidaram ele pra participar de um reality show em Dubai. Sabe quantos milhões de dólares o cara falou? Você acha que se ele tivesse com a imagem desgastada, iam chamar ele? Amigo, tem nego pra pagar? Vai! Lógico, tem mais que rir. O detalhe é esse. Não é o que nós faríamos se fôssemos o Ronaldinho. Não é esse o detalhe. Aí você não, vai, não tá vai. Falando que então, agora, se eu fosse... Mas é igual o Rivaldo. O Rivaldo, eu também acho que foi feio o que ele fez no final de carreira. Mas ninguém, ele quis fazer assim, mas ninguém vai lembrar disso. Se amanhã eu for fazer, alguém vai entrevistar lembra, o Rivaldo. Não lembra nada. Lógico que lembra do Rivaldo. Ah, tá bom. A carreira do Rivaldo tá manchada. Mas, por exemplo, você acha que a carreira... Você acha que ninguém vai falar, pô, você foi jogar lá no Mogi, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você acha que a carreira... Você foi jogar, sei lá, não, no deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Acho que a carreira do Rivaldo tá manchada. Tem isso, ele tá discutindo coisas distintas. É. Ninguém tá falando aqui que a carreira do Rivaldo tá manchada, que a do... O Mota falou. Mas eu acho que é feio. Ele falou. Uma coisa é você manchar a carreira. Outra coisa é você se colocar numa situação que você não precisava passar. O que o Ronaldo Gaúcho está fazendo hoje é uma situação, na minha opinião, que ele não precisaria passar por tudo que ele significa e tudo que ele representa. Se o Ronaldo Gaúcho tivesse, talvez, o mesmo empenho do Ricardo Oliveira e do Zé Roberto, é uma outra situação. Vem um clube e te procura e fala assim, meu Ronaldinho, eu quero você assim do jeito que você tá. Eu, se sou ele, sabe o que eu falo? Fala, obrigado, eu não quero porque hoje eu não tenho mais tesão de jogar bola. Meu tesão de jogar bola é com os meus amigos ou futebol. Tá bom. Eu sou sincero e não sou demagogo. Não, mas eu não tô sendo demagogo. Ô, Benja Gaúcho. Se eu tivesse a grana que o Ronaldo Gaúcho tem... Ô, Benja Gaúcho. Ronaldo Gaúcho tem dois prêmios de Mega Sena na conta, velho. Mas quanto mais tem, mais cede. Ah, eu não louco. Benja Gaúcho. Como assim? Você tá no bico do corvo, Benjinha. Olha, tem 25 milhões de dólares por temporada, mais dois aninhos, você quer? Lógico que fala que fala sim. Pra mim, o aeroporto, tô chegando. Ah, eu não, cara. Tá bom. Ainda mais jogador de futebol, sabe por quê? Muitas vezes, Benji, jogador de futebol ele não tem o que a gente tem. Finais de semana, tardes com filhos, ele com familiares. Ele vai ter tudo isso com mais dinheiro no bolso. Vai ter muito mais com 40 anos de idade. Se ele for jogar no Soliaspor aí, essa porra desse time aí, velho. Não vai ter ainda, Benja, não vai ter. Então, não pode fazer nada, o Dario Pereira, desculpa, boa noite. O Dario Pereira jogou pelo Palmeiras, ninguém lembra. Ninguém fica falando do Dario Pereira mal. Ah, então. Aí. Acho que não, isso é bobagem. Não, acho que o cara vai errar. A tua comparação, porra, mas é verdade. Tu com o Palmeiras, porra. Mas você não, mas tá louco, sombra. Não, mas ele não já fez, chegou não, de não, mas fez isso, olha a cara dele. Ele tá falando pra ele. Você falou sacanagem? Não, foi sarcástico que ele falou. Ele foi sarcástico. Não, mas não é isso. Mas não é isso. Olha, ele jogadores. Posso dar nota pra opinião de vocês? Olha lá, hein? Eu não costumo concordar com o Benjamin. O Benjamin nota 10 pela opinião dele. Nota 0 pro Mota. Eu ficaria espantado se você concordasse com a minha. Eu tava ouvindo. O dia que eu concordar com a tua, então, eu dou um tiro na cabeça. Isso! Imagino. Continua lá com bolinha chinesa. Meu Deus do céu. Vou te falar outra. Ele fala que M é bom, você vai lá e come. O Ronaldo Fenômeno jogou 6 meses no Corinthians em altíssimo nível. Depois, o Ronaldo desembestou, ficou gordo e andou. Alguém fala? Imagina. Não. Tem um nível de jogadores? Acho que não. Hã? Tem um... esqueceu o restante do contrato do Ronaldo? Gente, Motinha? São jogadores que o que vai ficar marcado na história, a lembrança sempre, é a participação em seleções, os títulos, a eleição como o melhor jogador do mundo. Aí no finalzinho ninguém lembra, mesmo porque essa hora, se você chegar lá em Barcelona, onde o Rivaldo foi um grande ídolo, e perguntar, você sabia que o Rivaldo jogou no Mogi? Eu falo, hã? Não vai, ninguém vai chamar. Imagina, né? Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento de HDI Seguros, apresentador, tá aqui escrito pra mim, apresentador, diga aos seus ouvintes, você está no seu carro, esperando o sinal abrir, e de repente batem no seu automóvel, aí que você faz? Bom, primeiro, eu fico extremamente chateado. Tava lá ouvindo Estádio 97, tava na sintonia da energia, tava tão feliz ouvindo o programa, concordando com o Benja, discordando do Mota, aí vem uma pancada na traseira, meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Batida vai juntar gente pra olhar, hein? Meu amigo, junta mais que com o Domênico, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Então você vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto, hein? Vamos aos ouvintes. Mais ouvintes no ar. 3284-7097. Vamos lá, Dodô! Roubaram o Palmeiras ontem. Ah, pito amigo do Atlético. Alô? É, mas o Gabriel Jesus ajeitou com a mão primeiro. Que vergonha. Alô, quem fala? É o Luiz Henrique. Fala, Luiz Henrique, tudo bom? Tudo bom, doutor, e você? Tudo bom, Luiz Henrique do quê? É Luiz Henrique Navarro. Navarro, e quantos anos você tem, cara? Completo 30 anos amanhã. 3.0, RG. Hoje, aqui, bom, ele fala que é amanhã, mas é de... e aí? É 2.0 ou 3.0, RG? Se vai fazer, faz direito, né? Como assim? Como assim? Como assim? É, porque tem uns caras que fazem nas coxas, né, velho? Ah, entendi. É, então se você... Por exemplo, vai fazer a limpeza. Em casa. Certo. Em casa. Certo. Faz direito. Como que faz? Navarro, passa o pano, entendeu? Limpa direito. Sensacional. Sensacional. Salvou Navarro e passa o pano. É, ué. Mas se Navarro, fica sujo. Não, não varro. Só não varro, fica Navarro, sujo. Navarro e passa o pano. Claro. Entendeu? Então tá bom. Pai, é forte, Brasil. Qual que é o bairro que você mora? É, o Beijinha tá aí? Pô, aqui. Eu moro no Jardim Independência. Olha, tem vários. Tem um do Ipiranga. Eu vou dizer um negócio. Mas você já foi no Museu do Ipiranga? Já. É bacana pra caramba. Será que eu nunca fui no Museu do Ipiranga? Então, qual escola você nunca foi? Nunca é legal fui. É legal. Ah, na tua escola você ia pro Alpe Suíça, né? É diferente. É Brandelinha, mano. Alpe Suíça. Não. É assim, mano. É muito legal. E a North Trade Center antes de bater o avião. Tem um em Osasco. Desculpa, tem um em São Bernardo. Sesc Itaquera, mano. Onde o Scott levava? A minha levava no Sesc Itaquera. O passeio do ano na escola era ir pro Sesc Itaquera. Só respondeu. Olha, tem um em São Bernardo e tem um do lado da Vila Prudente. É, do lado da Vila Prudente. Ah, perfeito. Chupa, e o time aí, brother? GPS Man, não tem pra ninguém. Brother. E o time? Tricolor do Morumbi. Tricolor do Morumbi. Tricolor. Ah, não dá nem pra falar ti, né? Já tá num marasmo tão grande aí. Mas sempre bom. Quantas pessoas no Morumbi hoje, Jombra? Hoje? É, São Paulo e Galo. Umas 20 mil. Eu acho que 20 mil. 20 mil? Tá bom. 20 mil tá bom. Eu acho que até menos. Tá bom, 20 mil. Eu acho. 20 mil tá muito bom, velho. É achou. Claro, tá ótimo. Tá ótimo, cara. Uma maravilha. Ô, amigão, e aí? Você quer falar do jogo de hoje ou quer falar do futuro? Ah, eu gostaria de falar um pouquinho dos dois, na realidade, né? Então, por favor, fale aí, tem A e B, vamos lá. Completando só o que você falou, eu acho que vai dar até menos de 20, acho que vai dar em torno de uns 15 mil, no máximo. Mas também não tá ruim, tá bom. Com essa draga que o time tá, né? É verdade. Eu acho que São Paulo esse ano só continuou o que vem vindo dos outros anos, né? A diretoria aí sempre pecando nas contratações, essa briga política que vem tendo dentro do clube, né? Uhum. Mas eu acho que pro próximo ano não vai ser muito diferente também não, cara. Eu acho que vai sair os medalhões aí, o Rogério, o Luiz Fabiano, né? E acho que vai aproveitar e a molecada da base mesmo. Acho que não vai vir muitos medalhões também não e nem... Nem técnico medalhão vem. Eu acho que nem técnico medalhão vem. Mas você se sente mais confortável tendo jogadores medalhões e técnico medalhão? Eu acho que tem que ser mesclado, né? Não pode ser só um time de medalhão e nem só um time de molecada, né? Tem que ter uns dois, três caras ali pra seguir com a molecada ali e o resto põe os moleques da base pra... Mas em São Paulo de hoje tem aí medalhões e molecada, ué. Quem você gostaria que ficasse pra 2016 desse time? Você vê como tudo isso é relativo. O São Paulo de hoje tem o medalhão Ganso, tem o medalhão Luiz Fabiano, tem o medalhão Pato, tem o medalhão Michel Bastos. Medalhas não faltam. Mas são os medalhões meio relíquia já, né? Já bem enferrujados, bem mal. Estão em campo. Não, depende. O Ganso não é relíquia, o Pato não é relíquia. Então, estão em campo. Mas o Pato não é nosso, né? O Pato não tá com a cabeça aí. Mas não importa de quem é o Pato. Olha, hoje o Pato ele joga com a camisa de São Paulo. Ele tá jogando. Então, por quase 2 anos, ele produziu para o São Paulo Futebol Clube. E bem, eu acho. Você entendeu? Jogou bem. Aí, o que acontece é que às vezes a gente fica falando, tem que ter medalhão. Tá, é pra fazer os jovens crescer, etc e tal, mas... Nem todo medalhão significa que é produtivo. E nem todo jovem significa que pode ser promissor. Vocês estão a favor da permanência do Ganso para o ano que vem? Porque mano, imagina só. Em qual Rogério circunstância? Ceni, Rogério Ceni parando. Quantos Luiz Fabiano parando. É, quem mais aí? O Alexandre Pato indo embora. É. Michel Bastos, não sei se fica. Vai ter só o Ganso ali, velho. Michel Bastos, dizem, fica. Inclusive, já, outro dia ele ia ter uma matéria falando a respeito de prorrogação até de contrato. O Michel Bastos... Você renovou recentemente? Você não renovou recentemente? Não foi? É, não, mas se não me engano, eu li uma matéria, daqui a pouco eu trago de novo a matéria pra vocês, falando até de uma possibilidade de permanência até 2018. Bom, eu acho o Michel Bastos um ótimo jogador. Não foi bem, depois da Libertadores da América, o Michel Bastos não foi bem, caiu o futebol dele, né? Interessado. Agora, ele é bom. É, então, mano, o que me preocupa mais não é se o jogador tem nome, é qual a presença que ele tem dentro do grupo. Nome por nome, por exemplo, o Ganso, ele tem nome, mas não é um jogador que você chega e fala, um jogador que você, que ele expressa liderança. Sim. Tá certo? Não é um jogador que expressa liderança. Por exemplo, o Luiz Fabiano também não é um jogador que expressa liderança. Mas é um cara que divide a responsabilidade, Sombra. Dividia, 10 anos atrás não, ele dividia. Não, mas hoje ainda bem. Divide. Hoje você tem lá pilares no São Paulo, por exemplo, hoje o Rogério Ceni é um pilar. É, o Luiz Fabiano, mesmo não jogando bem e não sendo aquele Luiz Fabiano de outros tempos, é um cara que ainda chama responsabilidade, aquele cara que a mídia cobra também. Então você acaba meio que dividindo essa responsabilidade e tirando um pouco de foco de cima do Ganso. Por mais que o Ganso seja cobrado também, é claro que será. Sempre foi e sempre será. Mas quando você não tem, por exemplo, Rogério Ceni, quando você não tem Alexandre Pato, quando você não tem o Luiz Fabiano, é natural que essa divisão... A visibilidade vai ficar maior para ele. Vai ficar tudo voltado para ele. Quanto a isso, eu acho que você ainda vai ter o Michel Bastos, você ainda vai ter o Ganso, você entendeu? Não me preocupa muito, nesse momento, se no jogador que vem é um jogador de nome. Eu estou muito mais preocupado com que jogue futebol. Porque a prioridade do São Paulo nos últimos tempos foi basicamente de contratar nomes. E não necessariamente isso resultou em grande efeito. Tá? Concordo. Não necessariamente resultou num grande efeito. Se é para contratar um jogador lá que eu quero que gostaria que estivesse dentro do grupo, seria o Lugano. Eu sei que ele não vai ser o Lugano do passado, eu sei de N questões, tá? Mas eu acho que o São Paulo precisa ter, sabe aquele cara dentro do elenco que ele chega, olha pro cara e fala assim: "Ô, negão, você não foi naquela bola lá na lateral? Qual é a tua aqui dentro?" Por exemplo, um jogador que ninguém deu, nunca deu bola em relação a essa situação de símbolo de... cobrança. Liderança. De liderança. Quem me falou foi o Calef. O Calef, ex-diretor de São Paulo Futebol Clube, diretor da equipe bicampeão do mundo. Ele falou assim: você sabe que era o cara fundamental dentro do elenco do São Paulo Futebol Clube? Que chegava no vestiário, encarava o nego e falava assim: ô, qual é a tua? Que era fundamental a presença dele de vestiário. Sabe que... Ronaldão, zagueiro. Ronaldão, qual é o cara... Agora, o torcedor jamais pensaria nessa questão. Liderança, né? Tinha liderança. Tinha liderança. E os caras baixam a cabeça, né? Era um jogador aguerrido, que não perdia dividida. Até limitado, mas... Que ajudou demais nos títulos conquistados pelo São Paulo. Mas acho que a última coisa que o torcedor pensava era na liderança que ele poderia exercer. E isso segundo as palavras que o Calef me passou. Que era o diretor. Que era o companheiro de zaga dele, era o Valber naquela época? Não, teve o Adilson, teve o Valber, mas teve o Adilson também, bom zagueiro. Puta, como o Valber jogava bola. Jogava, era meio doidinho. Era meio doidinho, mas jogava bem. Outro dia alguém me comentou que o Valber hoje é taxista no Rio. É, jura? Acho que sim, é. O Valber? Pena, né, velho? O Valber doido, de tantas histórias, hein? E o amigo, e tem o São Paulo, se quiser, parece que o São Paulo tem uma conversa, não sei se está adiantado ou não, com o Aguirre. Tem que responder até domingo. Até domingo, O Aguirre tem uma proposta do Qatar e ele só quer saber se definir. Ele Qatar. Prefere... E eu vou te falar. E diz que o lobby por ele lá dentro é grande. E o cara... eu vou te falar. E eu vou te falar. A grana no Qatar é muito maior e ele prefere o São Paulo. E aí? Então, eu apostaria, assim. Eu acho que um técnico estrangeiro de novo, o São Paulo já teve aí com o Osório. Eu acho que o Osório foi bem. Eu acho que se você ficar na mesmice, os mesmos técnicos, ficar rodando os técnicos nos mesmos clubes, tá, eu acho que precisa apostar numa coisa nova, entendeu? Eu contrataria. Eu contrataria também. Ele foi muito bem no Internacional, entendeu? E eu acho que é válido o São Paulo trazer ele. O único técnico que eu contrataria, que eu teria como prioridade acima do do Aguirre, no caso, seria o Cuca. Obrigado, gente. Não vou, gente, eu não vou nem falar de Muricy, porque o Muricy, ele não quer agora. Mas eu vou te falar, eu sou, desculpa, uma pessoa falou lá pra mim, falou o seguinte, não descarte totalmente o Paulo Autuori, não. Não, mas eu preferiria nesse momento... Ele não está descartado, não. Mas eu preferiria o Diego Aguirre. Sim. Mas eu preferiria o Diego Aguirre. Não estou dizendo, ah, olha, o Aguirre agora, ele é muito mais técnico que o Autuori. Eu não vou tirar aqui todos os méritos do Autuori, todas as conquistas, todo o conhecimento dele, não. Só que eu entendo o seguinte, o Autuori já vai chegar e a torcida vai marretar. É, o Aguirre seria o novo, né? O Aguirre seria... Infelizmente. Cinco derrotas já começa a cair. A última impressão é sempre que fica o Aguirre seria o novo. O Aguirre sempre vem com aquela história do novo, né? O Autuori seria massacrado em cinco derrotas, no quem? Não, não é seria em cinco, em duas. Em quem? O Autuori, se ele perde um clássico e empata o jogo seguinte... O Amatonense no Paulista, esse cara já falou um monte. Tá morto. É vida curta. Tá morto. Futebol não é agradável. E ainda vão dizer assim, mas nós já não viram, veio a última vez, não consertou. Já sabia, né? O cara já manda... É complicado, porque é muita paixão envolvida no futebol. Nunca ninguém vai analisar o cara de uma maneira racional. Eu só não sei quem é que vai escolher o técnico. O presidente quer um, o Gustavo quer um. Agora, eu li outro dia uma matéria dizendo que o Leco quer o Falcão. Que o Ataíde gostaria do... Não sei se era o... A única unanimidade era o Cuca. Mas que o Leco queria o Falcão, que o Ataíde queria... Será que ele queria o Aguirre? Não lembro agora, bicho. Ele queria dar outro soco no Aidar. Então, mais um? É um Roy Hewitt, né? O Leco gosta do Roy Hewitt. Ou é o Aguirre? Não, acho que é isso. O Ataíde gostaria do Autuori. Não. O Ataíde não. Não? Bom, foi o que eu li, viu, Benjamin? Aí o Aldi não quer o Autuori. Então, aí o Autuori chega e aí o cara responsável pelo futebol não gosta do Autuori. Quer dizer, é umas coisas que também não dá. Ah, eu preciso entrar num consenso. Não é melhor ver o Nitor não falar, gente, vamos escolher aqui uma coisa. Aí o outro que é o Falcão. É muito confuso. Não, aí o presidente gosta do Falcão, sim. Aí chega o Falcão. Ah, mas aí o pessoal do futebol não gosta, Falcão, não queria o Falcão. Mas eu acho que, como em qualquer sociedade, RG, cada um tem sempre um pensamento. Mas se decidirem por um, todos têm que comprar a briga por aquele um. Então vamos supor que o Leco não quer o Autuori, mas o Ataíde quer. Tô fazendo suposições. Ah, então tá bom. Então, Ataíde, vai prevalecer a palavra do vice-presidente do futebol. É o Autuori. Aí o que acontece é o seguinte, quando você tem um direcionamento correto, não pode ficar aquela coisa... aquela frigideira com fogo quase aceso. Não pode trabalhar contra o cara. Mas você sabe que o combustível para isso vai ter, né? Você tem a imprensa que sabe que o cara já chegou não aprovado 100%. Mas aí, tem que ter o presidente, o diretor, o gerente, todo mundo endossando, comprando a briga. Remar o barco pro mesmo lado. Falar besteira na Luiz Henrique, imprensa. Deixa o seu palpite para logo mais. São Paulo e Galo no Morumbi. Sombra, só complementando o que vocês estavam falando aí, eu ouvi em alguns lugares, eu acho que também não deve ser verdade, o nome do Toninho Cerezo. Não, essa hora começa a pintar tanta coisa, mas isso é Japão, né? É muita coisa, cara. Tá bom? Né? Beleza. Bom, primeiramente queria deixar um abraço pra todo mundo aí. Ah, muito obrigado. Então, pagáveis, quem é impagáveis não pode, né? Beleza. E dizer que o Dodô é o cara mais imparcial aí. Eles vão fazer o número 2. Ele foi imparcialmente ao banheiro. Ele tá com oxiúros hoje. Ele tá com oxiúros, ele não se aguenta. Ele não se aguenta. E dá pra fazer o merchan aí? O sonho do Mota é ter oxiúros gigantes. Diga! Ele se trata na urtiga. Diga, Luiz Henrique. Só na farinha Bozano te garante um babiar fenomenal. Te garante, me garante, nos garante, vós garante. É isso aí, mano. Ganha o kit top da Bozano, tá bom? Obrigado, meus amigos. Falou, velhinho, um abraço. Vocês aí, vocês fazem um ótimo programa e continuem assim. É nóis. Obrigado, valeu. Muito obrigado, valeu. Zé, tá ouvindo, professor? A participação do Luiz Henrique. Aqui no Estádio 97, no oferecimento da BV Financeira, Narigudo. Vamos falar da BV Financeira? Vamos falar da BV Financeira. Você tá fazendo contas aí, Benjamin? Não, esqueci de pagar a conta, tô pagando agora. De novo, velho? Você não tá fazendo contas, você tá pagando. Faltou e eu tinha que pagar, acabei de pagar agora. Mas quando que vence? Já venceu, velho. Não. Quer o GPS? Não. Dia 19? Ah, não, então Por que você pagou que se desesperou? Na real, ela vence amanhã. Mas tem conta, como eu já tive problemas... Que é governo? Como eu já tive problemas... Filho, se, pode, se vence amanhã, você pode pagar segunda-feira. Não, mas é cartão. Tem conta que você paga um dia antes. É, não, cartão não, não é cartão, não. Não foi que você teve problema. Não, cartão automático. Isso é não, lei. Teve problema com cartão, sim. Se o vencimento é no feriado, você paga no... Não, mas tem conta, por exemplo, imposto. Imposto é o seguinte, se vence no sábado e no domingo, não paga segunda-feira, não. Eu prefiro pagar na sexta. Não, paga na sexta, porque eu vou te falar. Eu também dá pago uma trolha. É, paga um dia antes. E tem cara que paga cartão duas vezes aqui, viu? O vencimento na minha vida é a última preocupação. Por exemplo, eu geralmente faço uma somatória. Falo, tem que pagar aqui 8, vai. Ah. Na conta tem 2. Ah. Essa é a minha preocupação. Arrumar os outros 6. Ah, nossa. Se você tivesse essa preocupação, você não pagaria cartão duas vezes. Você não pagaria teu cartão hoje, você pagou duas vezes. Duas vezes você pagou o cartão. Tá muito preocupado. Bom, agora você ficou com crédito. É. Não, eu liguei lá e pedi pra não, ele foi desesperado. Mas olha, o ano tá acabando. O ano. Não, mas esse tipo de conta. Esse tipo de conta, se você ligar no banco no dia, não tem problema nenhum. Eles se tornam. Aí, imposto. Eu paguei um imposto dobrado há um tempo atrás, meu amigo. Foi dobrado ou você botou um zero a mais sem querer? Hã? Foi dobrado ou você botou um zero a mais? Botei um zero a mais. Ou um zero a mais? Então, meus amigos, você imagina. Algo que é 10 mil viraria 100 mil. Hã? Algo que era 100 mil vira 1 milhão. E aí eu liguei no banco na hora. Eu falei, meu, eu digitei errado. Cara, foi imposto? Esquece. A gerente fez assim, na hora. Você recuperou aquilo? Olha, o Sombra demorou. Ele pagou o bar mitzvah do Sammy agora. Não, não foi, não. não foi tudo isso, não. Mas me demorou, custou aí uns 3-4 anos. Caraca, país é isso, né, velho? É isso aí. E aí depois perguntaram pra mim: você quer receber com correção ou quer que abate? Abate. Abate. Quero correção de nada, velho. É, né? Não vai demorar mais 10 correção anos. Correção ia demorar mais um pouco. Anos, departamento de correções. Vai demorar mais. Bom, vamos falar da BV Financeira. Mas o ano tá acabando, o teu dinheiro tá acabando com ele. Então, olha, como o Mota fala, ainda bem que tem uma loja da BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e ainda sobra até os presentes da família. E a BV tá sempre ao seu lado. Loja no Tatuapé, na Lapa, no Ipiranga. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só você acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Grava aí no teu celu, como diz o Mota. Grava no teu celu. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, zombinha. Muito bem, Estádio 97 também tem oferecimento de Itaipava. O melhor jeito de tomar uma breja é vendo futebol com os amigos. Pode ser no estádio, no bar, em casa, o lugar, não importa. Já a cerveja tem que ser Itaipava, ainda mais se for um futebol 100%, tipo jogos da Copa do Brasil. Cada passe muda tudo, cada gol faz a diferença, não é não? Então, meu amigo, o bicho sempre acaba pegando no final do campeonato. Se você vai sofrer pra caramba assistindo a final da Copa do Brasil como o RG e o Dondô, pelo menos vocês têm que compensar tomando uma cerveja 100%. E que vençam melhor. Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. Deixa eu encher o copo do velho. E hoje, Dodô? Pus no seu copinho, velho. Ah, você não pôs nada no copinho, porque aqui é o seguinte. 100% cheio. Itaipava, seu louco. Não, Itaipava eu tomo na taça e o meu problema hoje é o seguinte, Dodô. Qual é o problema? Você toma Itaipava na taça? Sim, tem uma coleção. Como se fosse champanhe? É, tem uma coleção de taças pra tomar. E pra cada gol do Tubarão, são duas Itaipava. Hoje? É pra cada gol. O Santos enfrenta quem? Dois, véio? Duas. Flamengo. Então você vai... Mas é Flamengo e Santos ou Santos e Flamengo? Santos e Flamengo. Santos e Flamengo. Santos e Flamengo. A cada gol, duas? É. Acho que hoje você vai tomar uma meia dúzia, velho. Ô, mano. Você vai tomar uma meia dúzia. E a torcida do Corinthians já está em São Januário. Certo, milagre, que geralmente entra no segundo tempo, mandaram... faltando 15 minutos no segundo eles falaram que iam fazer isso, que a torcida do Corinthians ia entrar antes. E o time já chegou antes. Também, que o Corinthians também ia foi instruído tudo antes. Tá o tudo time também? Certo, Não, agora o time entra no segundo tempo. Mas parece que o pau quebrou. Aí o Vasco vai tentar ganhar o jogo no mas primeiro. Mas diz que a torcida ficou parada a 100 km do Rio de Janeiro, né? Mas parece que o bicho pegou na estrada. Tem 20 aí que houve uma 20 ônibus ficaram parados. Olha. E esperando a polícia pra entrar. Eu não iria. É só futebol, eu né, cara? Eu não iria nem. Ó, tá falando pro mano. Tem sábado, tem Real Madrid e Barcelona, né? Uhum. Então tem uma preocupação. Claro. Uma baita de uma preocupação. O negócio de segurança, por causa dos ataques terroristas e tal. Hoje tem Vasco e Corinthians. Tem preocupação, são os nossos terroristas, cara. É. Jogo de risco. É que o terrorismo é enrostido, né? Polícia pra cá, escolta na estrada. Cara, agora, eu não sei se em Madrid é igual em Barcelona, velho. Em Barcelona você entra, mano. Quer dizer, Madrid também. Não, mas, não, mas não, não. Mas olha. Amanhã, não, sábado não vai ser. Acho, pente fino acho lá, que véio. Não, né? Porque, não, pô. Cada bomba. Eu também chega, você não. Chega lá e. Não. O terrorismo se é você outra for história. Hoje, se você for hoje ver o Barcelona e Real Madrid lá. No campo onde você foi, também não vai ser. Inclusive, naquele jogo da França contra a Alemanha. Que aconteceu, o cara só não se explodiu dentro do estádio porque o esquema de segurança detectou o problema. Não, mas eu vou te falar, revista. O cara explodiu lá dentro. Revista, uma vez eu fui num evento em Tel Aviv, Israel, e isso é revista, velho. Isso é revista. Sem medo, né? Os caras não tá com a mão. Qualquer quando é, meu, não vira roupa. Uma semana você tinha vira roupa? Não tem cartel. Ó, primeiro que é tipo, era 2 ou 3 quilômetros antes do estádio. Mas não passa mais nem por decreto. Só com nesses 3 quilômetros, você vê, juro, sem exagero, deve ter uns mil soldados armados até os dentes. Quando você vai entrar, eu fui entrar, primeiro você dá o teu celular. O cara tem uns negócios para detectar o celular e depois você passa as duas mãos para ver, ele passa um negócio na tua mão para ver aeroporto. Se você mexeu em pólvora. Porra, uma vez. Era pra entrar. Caraca. O resto eu nem te falo. Pô, em aeroporto. Lá você tira a roupa, eles inseram sua roupa na sua frente. Dá uma dedadinha. Não, não é assim. E vai que você. Uma pequena polvorosinha. Já pensou, meu? Você tava brincando com palito de fora. Ah, mas quer dizer, então. Quer dizer, você não pode soltar um rojão na porta do estádio. Você já não entra. Ah, não é assim, né, mano? Para, não é assim, velho. Aqui, né, mano? Aqui, você tá louco. 97 tem o oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Itaipava. Futebol 100%? Só com Itaipava. A patrocinadora oficial da Copa do Brasil. E BV Financeira. Precisando de ajuda pra pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos falar da Esser, Benjamin? Olha, o Brás é um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. E tem uma grande vantagem. Ele une as facilidades do centro, como as muitas opções de comércio e transporte, com a tranquilidade de um bairro que é do jeito que você gosta para morar bem. Pensando nisso, a Esser lançou o Capital Brás, um novo jeito de morar no Brás. Ele fica a poucos metros do metrô e bem pertinho do centro da cidade, com fácil acesso à Avenida 23 de Maio, à Radial Leste e à Avenida do Estado. Apartamentos de 40, 52, 68 metros quadrados, com 1, 2 ou 3 dormitórios e uma estrutura completa de lazer e serviço. O Capital Brás faz parte da revitalização do centro. É o único na região, tem 2 torres integradas por uma praça de convivência e ainda oferece o conforto dentro e fora de casa. Tudo isso em um bairro cheio de histórias para contar. É isso aí. A sua, amigão, pode ser a próxima. É essa que você quer? Então presta atenção. Vá visitar o decorado na Rua Piratininga, famosa, hein, RG? Famosa Rua Piratininga, número 201. Ou ligue, pode ligar agora, hein? 3207-8080. 3207-8080 e fale com o consultor exclusivo Esser. É Esser que eu quero. E um abração pro Rafa e pro Alan Horn. Já estão no Morumbi, mandaram um WhatsApp lá. Eles estão lá na porta, lá tomando uma breja, eles falaram aqui, ó. Eles gostam de fazer um esquenta ali na porta, eles, né? Eles adoram comer, tomar breja, e eles têm um pico lá que eles descobriram ainda. E eles comem um pernil lá, os dois. E apesar do posicionamento deles, que gente humilde, né? Impressionante. Você não dá nada pra eles. É, olha, não dá nada. O torcedor aí vai na arquibancada, eles nem aí com o copinho na mão. Nem aí. Impressionante. É impressionante. Boa. Parabéns a eles aí pela atitude, viu? Estádio 97 da Energia 97 FM. Pô, melhor notícia do dia, né? Você lembrou? O Del Nero não conseguiu o habeas corpus. Pô, mas só faltava essa também, né, meu? Ah, mas pô, no Brasil tudo pô, pode acontecer. Pô, esses caras estão de brincadeira, porque meu. Porque o Del Nero tinha... Não, mas é um habeas corpus preventivo. Preventivo, pra caso fosse preso num depoimento à CPI do futebol, né? Quanto tempo o Del Nero, se ele ia pra Maresias esse feriado, ele falou, não. Ou melhor não, né? Ia pra onde? Não, Maresias. Mas vamos descer, Marcos. Não. Vamos ficar aqui, tá bom. Ia ficar na casa do Matalon. É uma vergonha, mano. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Ele, Luiz Henrique Navarro. Beleza, Fit é o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. É verdade que os relógios do Rogério Ceni no site, na loja do Estádio 97.com.br, tá esgotado? Sim. É mesmo? Quem comprou. O relógio da coleção especial dos gols, né? Especial Edition. Olha, agora estamos tentando conseguir aí pra ver, né? Junto a técnicos. Tá muito disputado. Vamos ver se a gente consegue mais pra pôr no site. Legal, bacana. Você aí fica atento, né? Tem isso um lugar aí lá, o campo, pra você inscrever seu e-mail. Rogério, vem aqui. Quando chegar o relógio, você ser avisado e aí você entra e compra. Não. Aí é disparado o aviso que chegou. Sim. Beleza. Automaticamente. É Rogério, aí não vem aqui? Rogério? Tá ocupado. Mas ainda falta muita data. Coisa deve acontecer ainda. Só chamar o Rogério, pô. Ô, Rogério. Chamou. Rogério! Eu, se sou ele, eu não viria, velho. Rogério! Tô me aposentando, sou o Rogério Ceni, tem que aguentar vocês, velho. É louco. Não, ele é mala. Ele é você. Mas o Rogério não é mala igual a você. Eu queria que ele viesse pro Mota chorar, falar, velho, tudo na frente dele. Fala, lembra? Aposenta. Hashtag aposenta. Aí agora ele vai chorar na frente do cara. Hashtag NSS, velhote. É um monstro. Não, nunca tá louco. Muito bem. Estádio 97 volta amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo, é claro, no oferecimento da Acer, construindo com valor. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda, compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. É, e ó, amanhã, é verdade, amanhã é ao vivo, viu? Amanhã é feriado, mas o Estádio 97 estará aqui sendo feito ao vivo na Energia 97, tá bom? Você sintoniza aqui, 5h30, 97,7, depois do Jimmy WhatsApp Solé, você vai ouvir o Estádio 97. Que foi? Meia-noite. Você tá enrolando um pouco, precisa ganhar tempo? Hoje tem cheat. Você tá enrolando um pouco, precisa ganhar tempo, tem um negócio pra falar. Fala. Chupa, Mota. Você acha que, oh, nossa, que legal isso, putz, grilo, não importa. Hoje tem cheat, DJ, meia-noite. É isso aí, hoje também programa aí produzido pelo Motinha, meia-noite, X-DJ. Molhou. Com três DJs legais pra caramba. Maravilhosa. Trice, Dot Larissa, Sabrina Tomé, ou melhor, quatro, né? Quatro. E tem a Dai, seu louco, a Sabrina, eu já falei. Trice, lembro. Race. Fast Car, tchau. Essas esperanças, o amarelo, nosso ouro, está sumindo em meio a novos escândalos que surgem todos os dias. O azul, de tempos de céu estrelado, está ficando cada vez mais sombrio, numa crise que parece não ter fim. E para onde estão indo a ordem e o progresso? A ordem foi para bem longe, né? A gestão pública precisa melhorar o nosso país. O progresso a gente deixou de ter. O governo está investindo também nos jovens do futuro. Mas até as próprias pessoas ou outros que virão poderão fazer esse um novo começo. E é claro que dá para virar esse jogo. Depende, acima de tudo, de querer realmente. Com a vontade de fazer que o atual governo não tem. E administrar de forma certa. Não perder tempo com assuntos que não tem nada a ver com as obrigações do governo. É um estado inchado. Esse é o maior problema do país, a burocracia é enorme. A quantidade de ministérios existentes atualmente no governo é excessivo, não necessita dessa quantidade. Eu acho que deve privatizar a Petrobras para acabar com a roubalheira. Você está ouvindo o Programa Nacional do PSC, Partido Social Cristão. E vamos ouvir o presidente nacional do PSC, pastor Everaldo Pereira. Boa noite, pastor. Boa noite, família brasileira. Nós do PSC já falamos disso há muito tempo. Para que tanta empresa do governo, tantos ministérios, tudo cabide de emprego? Um Estado menor, enxuto, é melhor para todo mundo. Vejam só. O governo está envolvido diretamente em cerca de 150 empresas e indiretamente em mais de 600, oferecendo produtos e serviços na maioria das vezes de pior qualidade e caros, trazendo prejuízos para o consumidor e para o próprio governo. Só quem ganha com isso são burocratas, que usam essas empresas como cabide de emprego. É o seu, o meu, o nosso dinheiro usado para a corrupção. O PSC defende a ideia de um Estado menor, enxuto, onde todo o dinheiro dos impostos é aplicado apenas nos serviços essenciais para a população, como educação, saúde e segurança. Tudo isso com parcerias entre governo e sociedade. Às vezes pensamos que a crise numa empresa do governo não afeta nossas vidas. Isso é um grande engano. Os exemplos são muitos. A luz, a água, o bujão de gás, a gasolina. São muitas donas de casa sofrendo com uma sacola cada vez mais vazia e fica cada vez mais cara. Quando começou o real, a gente comprava muita coisa com real. Eu lembro disso. Hoje em dia você já não compra muita coisa com real. Adriana Nascimento, uma dona de casa, como muitas do Brasil. Você fazia uma feira legal. Hoje em dia não dá pra fazer. Quero saber quanto tá a laranja. Quer saber? Não, tá muito cara. No dia da feirinha, do mercado, de que tem feirinha, eu vou e só compro porque tá na promoção. Os dois por quanto? Mais pro final da feira, né? Que é a hora da xepa. Tudo, tudo muito caro. Então, comer carne hoje em dia, então, tá mais caro ainda. A gente tem que buscar alternativas. E as alternativas são poucas. Nos últimos anos, só tem piorado. Mas se deve mesmo à falta de governo que a gente está sofrendo. Viram? Todos nós estamos sentindo na pele o aumento da inflação, que já está passando dos 10%. O governo precisa se preocupar com a saúde, a educação e segurança e parar de interferir e de tentar controlar a iniciativa privada, dando liberdade para livres negociações entre trabalhador e patrão. Com isso, vamos gerar mais empregos para todo brasileiro. Precisamos de um Estado menor, enxuto, mais eficiente. Estou com o Brasil, estou com a família, estou com o PSC. Foi aprovada na Câmara Federal a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para alguns tipos de crimes. O texto aprovado foi da emenda de autoria do líder do PSC, deputado André Moura. Segundo pesquisa do Datafolha, 87% das pessoas defendiam a redução da maioridade penal. Em algumas regiões, esse número ultrapassa 90%. O Brasil pedia essa mudança e o PSC lutou por isso. Mais uma vitória das famílias brasileiras. Estou com o Brasil. Estou com a família. Estou com o PSC. Sua filha, seu marido, seu pai, uma vizinha. Com certeza você conhece alguém que está desempregado ou que acabou de perder o emprego. Afinal, são lojas, empresas, fábricas fechando, dispensando milhares de pessoas. Milhares. Um número assustador. 3 mil pessoas estão perdendo o emprego todo dia no Brasil. No final do ano, serão mais de 1 milhão. Isso mesmo, mais de 1 milhão. Imagina a população de uma cidade como Maceió em Alagoas ou Campinas em São Paulo. Todos sem emprego. E na maioria, jovens. Seu nome? Thiago Delaunay. Bom, eu saio de casa cedo, devido ao ônibus. Eu tenho que correr, né, com tempo para chegar assim na hora que a empresa estiver iniciando mais um dia, ou a loja, ou o shopping tem um ensino médio completo. Tá difícil para todo mundo, porque eu tenho amigos que têm ensino superior e para eles também tá a mesma coisa que eu. Eu já venho há um tempo colocando currículo em lojas, empresas, estou indo lá entendeu? Mostrando minha cara, é muito triste, assim, porque a gente tá ali pra ir atrás até de um sonho. O Brasil do jeito que tá, eu tenho recebido muito não. Do jeito que tá, não tem como ficar, não dá pra ficar. Vamos ouvir o pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC. Nós apoiamos programas sociais. Sabemos que estes têm que ser fiscalizados e melhorados para evitar distorções. Não podemos viver apenas disso. Precisamos gerar emprego e renda. A iniciativa privada sabe fazer isso muito bem. Você, como empreendedor, também sabe. Temos que valorizar quem quer trabalhar, quem quer crescer e fazer o país crescer. Acreditamos que o melhor programa social é o emprego. Estou com o Brasil. Estou com a família. Estou com o PSC. A aprovação do Estatuto da Família foi mais uma vitória do Brasil. Este projeto, aprovado com 17 votos favoráveis contra apenas 5 contra, define família como a união entre homem e mulher. E o PSC, através da atuação marcante de seu deputado, Marco Feliciano, esteve presente nesta luta. E o PSC, o partido que entende as pessoas, também sempre aqui trabalhando, mas muito atento, em função de tudo aquilo que faz com que a família seja protegida. Mais uma conquista da família brasileira. O PSC está presente em todos os estados brasileiros, de norte a sul do país. São centenas de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, além de um senador, todos unidos, trabalhando em defesa da família brasileira. PSC Mulher. Vamos ouvir Denise Assunção, presidente nacional do PSC Mulher. Quem é mãe sabe o quanto é difícil encontrar uma boa escola para os filhos e um tratamento médico quando necessário. E quando eles saem sozinhos de casa? Nossa, a gente fica aflita com toda essa violência nas ruas. Mãe é tudo igual, né? Não, minha amiga, não é. Enquanto algumas ficam em casa reclamando do governo, outras vão para a rua batalhar pelos direitos dos seus filhos. Agora é hora de você decidir quem quer ser. Vamos ouvir Edna Maria Alves Pereira, do PSC de Paulínia. Pesquisas indicam que o eleitorado brasileiro confia nas mulheres. Apesar disso, temos baixa representatividade feminina no Brasil, porque faltam mulheres candidatas. O potencial a gente já tem, falta só a vontade de participar. Venha para o PSC, o partido que acredita nas mulheres. Vamos ouvir deputada federal de Minas Gerais, Raquel Muniz. Nós, mulheres, temos que ter consciência de que política também é lugar de mulher. Nós somos capazes e estamos, sim, qualificadas para construirmos o Brasil que achamos ser digno das nossas famílias. O PSC apoia a maior participação feminina na política, porque acredita na força da mulher. Pense nisso, juntas podemos muito mais. Vamos ouvir o pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC. O Partido Social Cristão vai sempre continuar de forma democrática defendendo a família como base da sociedade, seguindo sempre os princípios cristãos. Reafirmamos nosso compromisso com a vida do ser humano desde a sua concepção. Somos contra a legalização das drogas, a favor do livre mercado, da livre concorrência, da liberdade de imprensa e da meritocracia. Nós do PSC defenderemos sempre, com muita firmeza, tudo aquilo em que acreditamos, seguindo a Constituição brasileira e o nosso estatuto, sempre de acordo com a doutrina cristã que diz: amarás a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Até breve. Acesse o site www.psc.org.br e participe ativamente da democracia. Deixe suas ideias e conheça a verdadeira alternativa da política brasileira. PSC, o Partido da Família Brasileira. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Listen. O clima das baladas com a cara da energia. Check. Vibe 97. De segunda a sexta, 14h. Energy. Energia 97. O Energia na Veia prepara pra você uma grande surpresa. Festa de fim de ano do Energia na Veia com Village People. Um dos grupos de maior sucesso da história da disco music. Adoro Village People. Village People. Isso vai ser demais. Ao vivo, 11 de dezembro, no espaço Urban Stage. E mais, os DJs do Energia na Veia. E a apresentação de Silvio Ribeiro. Festa de fim de ano do Energia na Veia. 11 de dezembro, no Urban Stage. Rua Voluntários da Pátria, 498, em Santana, próximo à estação Tietê do metrô. Village People ao vivo. E os DJs da Veia.

It's a bottle of herbs, fruits, barks, and berries gathered from many parts of the globe and blended into one mild yet effective tonic laxative. And now for a little more entertainment. Thank you. love and I could do the swing. I could keep you alive. Eternal dream.